census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. I am your father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está escutando Bate-Papo na Masmorra. This is a tasty burger. You're locked in here with you. You're locked in here with me. Say hello to my little friend! Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Olá, amigos, boa noite. Hoje nós temos uma coisa diferente. Normalmente vocês sabem que é um canal onde eu faço jogatinas de jogos de PC, jogos de Play 4. Hoje nós temos um convidado, uma convidada, que é uma querida amiga de muitos anos. Já participei várias vezes dos podcasts dela. Ela se chama Angélica e ela tem um podcast chamado Masmorra Cine. Angélica. Opa. Boa noite, muito boa noite. Prazer estar aqui com meu amigo, como ele falou, queridíssimo, né? De muitos programas, né? De muita trocação de ideia. Dessa vez no Twitch, na Twitch, que é menina. É isso aí. A Angélica tem experiência em podcasts de cinema. Ela faz isso há quantos anos, Angélica? Mais ou menos. Para não dar um spoiler também, né, da idade. A gente esconde, a gente diz mais ou menos. Eu sou meio véia, mas assim, assumidamente véia. Mas eu já tô aí com podcast que esse ano, agora em agosto, vai completar 14 anos. Veja bem, começamos em 2009, né? Então já estamos um tempinho. 14 anos é. Já viu, já falou sobre bastante coisa. Nós já falamos. Você lembra qual foi o nosso primeiro. A nossa primeira gravação junta? Foi no Podtrash? Eu acho. Olha, eu acho que foi, não sei se pode falar, na época que você tinha um podcast, que você participava do Caralhinhos Voadores. Exatamente. Pra quem não sabe, esse podcast era um podcast focado no cinema adulto, americano principalmente, e foi a ideia de Marcel. Isso. Eram quatro pessoas, eram quatro integrantes do podcast, depois ficou só três. E por último eu tive que sair logo em seguida do podcast por algum motivo, parou de ir para o ar. Foi uma experiência divertida, foi uma boa época. E, inclusive rendeu, nós falamos sobre... Olha, eu lembro claramente, falamos do filme do Lars von Trier... De duas partes. Como é que é o nome? Isso, Ninfomaníaca. Ninfomaníaca. Foi um podcast muito legal, cara. Infelizmente eu não tenho os backups e não sei o que é que o Marcel fez com os backups. Eu não tenho nenhum backup daquele podcast. Nenhum. Dó, porque foi um podcast tão bom, hein? Mas olha só, fica aqui na memória das pessoas que foi um papo muito legal sobre sexualidade, sobre perversões sexuais, né? Dentro de um podcast que fazia análise de filmes adultos, né? Então foi muito bom e... Será que passaria hoje esse podcast falando sobre conteúdo adulto? Ou ia ser todo mundo cancelado? Olha, eu acho que todo mundo ia ser cancelado. Eu acho. Olha, eu já fui muito cancelada, hein, cara? Volta e meia o pessoal manda eu devolver a minha carteirinha de feminista. Fala assim, ó, pode devolver a carteirinha, devolve aí. Aquele podcast foi muito bom porque ele fugiu da temática do podcast, que era só falar... A gente focava mais na carreira dos atores e das atrizes, falava de diretores, a gente não falava propriamente de filmes, a gente falava dos atores e das atrizes e dos diretores. Mas esse podcast... performance também, né? Tinha alguma coisa... Eu lembro que vocês comentavam sobre as performances, se eram boas, né? E tal. A gente falava do que estava relacionado ao filme, mas a gente focava mais no conteúdo do ator, da atriz, Porque esse pessoal, eles têm uma carreira meteórica, né? Eles fazem 200 filmes em 2 anos. Sim. E some. Os caras ficam lançando, os caras já estão aposentados, as pessoas já estão aposentadas há 2, 3 anos e continua saindo conteúdo. É, pois é. Olha o Bruninho aí. Fala, Bruninho. Boa noite, Bruno. Eita. Bruninho, hoje nós estamos aqui com a convidada falando sobre cinema. Hoje não vai ter jogatina de Vavá, por enquanto. Talvez mais tarde. Vavá é o jogo. Vavá é Valorant, a gente joga mais tarde. Hoje, pelo menos uma horinha, a gente vai conversar um pouco sobre cinema. Ai, que legal, muito bom. Agora eu tô te vendo, Alan, porque eu peguei o celular aqui, aí eu tô vendo você todo estiloso, como sempre, meu amigo. É, eu tenho que estar de boné, eu não deveria estar de boné, mas eu tenho que estar porque a lâmpada aqui é muito forte e eu tô igual o Curirim, né? Então, quando a luz bate, fica tudo branco. A tela fica toda branca. Então, eu tenho que botar uma cobertura aqui, senão... Ninguém vai me enxergar. Ótimo. Muito simpático, como sempre. Eu não tô com imagem também, porque eu tô descabelada, né? E a gente, assim, é meio coroa. Todo mundo julga, sabe? A gente véia. Mas é essa véia doida aí. Então, eu tô só no áudio. Prometo que eu apareço em vídeo aqui, pra falar com esse amigo querido. É, nós estamos aqui na... Eu estou aqui na missão... de fortalecer que o canal da Angélica venha ao ar. Ele venha à luz. Ele venha à luz. A Angélica já tem um canal com um grande público no YouTube. Tem um canal com um grande público. Tem uma página com um grande público no Facebook. Tem no Instagram. Quais são as suas redes? Quais são as redes que o Masmorra está? Então, nós estamos, como você falou, com a página do Facebook já há muitos anos também, né? Você pode procurar como Masmorra Cine, que você acha facilmente, que eu pedi para trocar, né? Porque com o tempo foi mudando. No Twitter estamos como Masmorra Underline Cast, Instagram também como Masmorra Cine. E o meu perfil aqui na Twitch, que eu não sei como é que eu vou fazendo, Alan tá me explicando como, né? Vamos fazer um canal aqui também pro Masmorra, mas o meu perfil tá como Angel Masmorra, né, Alan? Isso. Isso. Isso. Ele tá um canal bem vazio ainda, porque a Angélica fez... Mas não investiu tempo nele. É, não investiu tempo nem divulgou nele. Ainda. É. Mas logo, logo ela vai adaptar ao Cine Masmorra. Não, Masmorra Cine. Eu sou velho, eu vou ficar falando Cine Masmorra toda hora. É, porque nós éramos, ó, pra quem quiser saber a historinha do nosso nome, né? Que é uma historinha divertida. Quando a gente começou, não sei se o Alan lembra, nós éramos Masmorra Erótica, lembra? Isso. Tinha esse nome bizarríssimo, porque teve uma colega minha que ela ficava me sacaneando na rua. Ela falava, porra, tu nunca sai de casa, hein, meu? Sai da Masmorra Erótica. E ela falava isso, eu achava engraçadíssimo. Aí eu peguei e falei assim, ah, quer saber? Eu vou fazer um blog disso. E saiu, entendeu? Só que aí os amigos ficavam, pô, Angélica, tu bota erótica na faculdade e não deixa acessar. Olha a época, hein? Na faculdade Nossa. Não deixa acessar. A pessoa usava o internet da faculdade. Aí eu falei, eita, caramba, então vamos mudar. Aí a gente deixou o Cine Masmorra. E depois acabou virando o Masmorra Cine, porque, acredite se quiser, a gente tem uma pessoa com tanta raiva da gente que fica roubando... Como é que chama lá o do registro BR? A pessoa fica pagando essa meleca aí e não deixa a gente retomar o nome. A gente perdeu e a pessoa tomou. A gente mudou pra Masmorra Cine, cara, mas tá ótimo. Tendo Masmorra tá bom, né, Alan? É, na verdade, só trocou a ordem. Virou de Cine Masmorra, virou Masmorra Cine. É porque eu, como conheço... Desde o Masmorra Erótica. Depois eu me acostumei com o Cine Masmorra. Pra falar Cine Masmorra. Masmorra Cine, aliás, tá vendo? Eu não consigo. Pra falar Masmorra Cine é complicado. É, amigos, esses canais da Angélica. No YouTube, ela tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Tem uma quantidade muito boa de inscritos. Eu Tô convencendo ela a entrar na Twitch, que, como todo mundo sabe, a Twitch tem uma finalidade um pouco diferente do YouTube, que no YouTube você assiste majoritariamente vídeos gravados. E aqui a ideia é quando você tem um público que alcança, vamos dizer, mil inscritos no seu canal, você tem uma interatividade muito grande, porque você mantém a sua idade de, sei lá, segunda, quarta e sexta fazer alguma coisa, terça, quinta, sábado fazer outra coisa, quando você tem tempo, obviamente. Quando você tem tempo só para fazer durante uma vez por semana, mas aquilo fica, as pessoas ficam esperando, porque tem como ter uma interação que no YouTube, geralmente, eu vou dizer que eu devo ter assistido umas 3 lives no YouTube, porque sempre que eu vejo, já acabou. Sempre que eu sou avisado. Não é sempre que a pessoa consegue, né? O pessoal fala pra gente, Alan, fala assim, poxa, eu tava lá tentando acompanhar vocês, mas não consegui, né? Foi no horário que não dava pra mim, né? Então, realmente, eu concordo, e eu vou, agora que eu tô tentando devagarinho arrumar um pouquinho o PC, melhoramos a internet, que tá tudo relacionado, né, Alan? Sim. Você tem que ter uma internet boa, o PC não pode ser aquele a manivela, tipo, né, o meu, né? Então, você vai devagarinho arrumando, aí dá pra aparecer. Agora arrumei uma webcam, né? O Marcos também tá perdendo a vergonha, porque o Alan não comentou, mas o Marcos é o meu parceiro de gravação. Sim, sim. E é quem me deu incentivo para manter esse podcast quase 14 anos, né? No ar. Porque muitos podcasts acabam, o Alan sabe disso, porque às vezes em casa os familiares não gostam dessa espécie de interação, acham uma perda de tempo e tal. Tem várias coisas que tiram a vontade de você continuar, porque o podcast no Brasil já é uma parada que você não consegue ganhar dinheiro, né, com ele, né? Uhum. Alguns poucos aí conseguem, viram podcasts exclusivos do Spotify e tal. No Brasil tá muito mais popularizado agora, né, de uns anos para cá. Uhum. Mas a gente não sempre viveu de apoio, assim. Agora, de uns tempos para cá, a gente está tendo gente nos apoiando mensalmente, ajuda a pagar o site, né? Porque você tem que pagar o servidor do site. Estamos tentando levantar uma graninha para comprar um notebook, né? Porque nossos equipamentos são bem precários. Então, você vê que você ter uma pessoa te apoiando, nossa, é fundamental, é quase impossível. Imagina se eu sou uma mulher, por exemplo, casada, né? E ele implica. Ele fala, com quem que você está falando aí, né? Que papo é esse aí e tal? Então, tá tudo interligado. Na verdade, eu tenho a sorte de ter alguém que me apoia 100%, não apenas apoia, como tá junto comigo no projeto, né? Isso é muito legal, né, Alan? Sim, e o Marcos, eu realmente cometi o esquecimento de falar do Marcos, que o Marcos é gente finíssima, cara. Gente finíssima. Show. Gosto de muito de conversar com ele. Não, bom demais, cara. O humor dele é diferente. O humor dele é diferenciado. É uma mistura de tio do pavê, né, com livreiro, né, e tal. Assim, é fundamental. Assim, o Marcos tem sido... E a gente tem tido muitos colaboradores, né? Porque eu acredito que você fazer um podcast depende de você conhecer pessoas legais como você, Alan. Pessoas que você pode chegar e falar, poxa, e aí, o que tu acha? Tal dia a gente conversar sobre tal série que a gente gosta. Então, isso fortalece, é uma coisa que fortalece muito. Então, são tantos anos de podcast e várias pessoas que vieram, depois saíram, que foram ter outras coisas para fazer, né? A vida toma um lugar. Mas, cara, você vê que é maravilhoso poder contar com a ajuda de tantas pessoas, né? E tu poder realizar. Ultimamente, os nossos colaboradores mais recorrentes, né? Porque você vê que vem ondas, né? O Douglas sempre foi, né? Desde o primeiro momento que eu conversei com o Douglas até hoje, o Douglas, inclusive, eu considero uma pessoa que também participa conosco do projeto, né? Sim. O Douglas Freak, que é do PodTrash, que é um podcast que eu sei que você ama também, né? Que ele é tão antigo quanto o nosso. Bom demais. O PodTrash é bom demais. Ele é um pesquisador de cinema, professor de história. E tem o Felipe, né? O Felipe Pereira, ele é do Cine Alerta, né? Do uhum. Vortex Cultural. Então, eu me sinto assim, rodeada só por gente boa, viu? Eu não tenho o que reclamar. Na verdade, se eu conseguir fazer lives no Twitch, interagir mais com as pessoas, vai ser um passo que eu dou mais pra frente, né, Alan? Pra aumentar Sim. o público, quem sabe, também, né? Sim, inclusive o próprio público que já existe, você talvez tenha uma interação que você não tinha antes no YouTube, ou no Facebook, ou pelo Instagram, porque aqui, quem é usuário, quem gosta de usar a Twitch, tá sempre prestando atenção. Quando você entra online, vai ter o alerta, a pessoa vai ver lá na hora que você está online. Por exemplo, viu aqui o Bruno, que é um amigo que joga Valorant. Na hora que eu entrei online, deu 2 minutinhos, ele apareceu e deu um alô. As pessoas que estão com o celular, recebem, é diferente. A interatividade é legal. Eu acho mais legal. Mas bom... Eu gosto também. Já nos apresentamos, já falamos sobre os nossos amigos um pouco, depois a gente fala mais. O que você assistiu de bom, Angélica? Você assistiu Opa. De bom? Ai, que legal. Adoro falar sobre coisas que eu assisti, né? Olha, ultimamente, é claro, tô acompanhando e a gente faz lives sobre The Last of Us, né? Não vi o último episódio que tá todo mundo comentando. Mas eu tô assistindo e eu acho legal recomendar, até porque eu acho que tem uma parcela do público, né, que talvez não conheça, né, porque às vezes aparece uma série nova e a Netflix investe muito em séries, né, Alan? Tem série o tempo todo, série, e nem tudo é legal na Netflix, né, tem coisas que você fala, nossa, deram dinheiro para isso, né, mas recentemente eu não conheço os livros. Fiquei muito interessado em conhecer, mas lançou uma série chamada Lockwood Incorporation. Acho que você já deve ter visto aí lá no painel da Netflix, né? Que é uma série até nova, recente, né? E, cara, eu tô me amarrando, eu já tô me aproximando aí do último episódio, na verdade, dessa temporada. E, cara, tem sido uma experiência muito interessante para quem gosta de terror. E eu não vou nem falar assim, apesar de parecer que é para o público juvenil, porque eu acho que até coisas que são para o público juvenil, mas são legais, não importa, eu acho que o público mais velho também vai gostar, né? Eu gostei bastante dessa Lockwood Incorporation, viu? Que é atores do Reino Unido, né? Eu acho que é uma série produzida ali no Reino Unido, viu? Ah, não é aquela série padrão americana, não? Ah, então é... A qualidade não é a mesma coisa. Bem forte. Provavelmente não deve ser a mesma coisa das últimas produções que a Netflix. A Netflix tá pegando no tomate, né? Cancelando tudo. Cancelando um monte de desenho legal, né? Pô, eu fiquei chateadíssima quando eles cancelaram esses desenhos, sabe, maravilhosos. Departamento de Conspirações. Tem maturidade pra isso. Porra, adoro esses desenhos, meu filho também. Falei, caceta, por quê, né? Mas diz que é assim, se você não tiver aquela audiência gigantesca, monstruosa, eles não cancelam, né? Sacanagem. Aparentemente, não importa se a crítica e o público gosta, se não gosta, se aplaude, se sai... Me lembro, a gente que é velho, né? Lembra do bonequinho do Jornal Globo? Tinha um aplaudindo em pé... Você lembra disso? Nas críticas. Tinha o bonequinho saindo do cinema. Não importa se ele está aplaudindo de pé ou saindo do cinema. Eles querem números de visualizações, né? Eles querem visualizações. Não, eles detalhe, eles querem uma coisa mais bizarra ainda, que é aquele... O algoritmo, ele detecta se você assiste sem parar, né? Eles querem isso. É visualização, é corrida. Que você Exatamente. Faça aquela maratona. Isso está seguindo. É muito bizarro, né, gente? E como eles agora estão investindo, dependendo de alguns planos, vai começar a ter comerciais, o que para mim eu acho que é uma desvantagem, né? Porque, porra, você já está pagando o Netflix para não ter comercial, né? Imagina você tá assistindo e tem comercial entre os episódios, né? Então eles querem, na verdade, eu acho meio burro isso tudo, né? Isso acaba fazendo o público, na verdade, retornar ao famoso download, né? Exatamente. Então é meio ignorante isso daí. Mas só mencionando, já que eu falei de Lockwood and Corporation, né, gente? Que é uma série assim que é tipo uns jovens, assim, a molecada de seus 18, 20 anos, 25, eles vivem numa espécie de dentro desse universo. Aconteceu um evento que eles chamam de O Problema. Adorei, uhum. Né? O nome é bem isso, é O Problema. O Problema. Né? O Problema. E O Problema quer dizer que, assim, os fantasmas, eles estão vivendo entre as pessoas, atacando os seres humanos, e quando os seres humanos são tocados pelos fantasmas, eles entram em coma ou podem morrer, né? Dependendo da espécie de contato que tiver. E então tem várias empresas e empreendimentos que na verdade treinam jovens que são sensitivos e tal, tem várias habilidades a lutarem contra esses fantasmas aí. E essa Lockwood Corporation é porque a história da menina, que é uma das protagonistas, a Lucy Carlyle, o nome dela, ela conhece Lockwood e ela vive em situação de abuso em casa, né? Acaba tendo que trabalhar para poder ajudar a mãe, que é muito abusiva, foge dessa escola que ela estava sendo preparada para ir para outro lugar, e quem aceita ela é esse jovem chamado Lockwood, né? Uhum. E aí você vai ter as experiências deles com essas forças fantasmagóricas que são perigosíssimas, né? Para você fazer ideia, tem tipo toque de recolher, né? Se você for à noite, se for tocado pelo fantasma, ou seja, o mundo é um mundo totalmente alterado, né? Onde essa realidade fantasmagórica ela é perigosa. Né? Ela é perigosa para o ser humano e tem muitos jovens em coma. Assim. É interessante, é uma premissa muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar dos livros, né? Que dizem que faz maior sucesso, né? Esses livros aí. E, cara, me amarrei. Tu vê assim, a Netflix apresenta uma parada mó legal pra gente. Aí você pensa, cara, tomara que tenha a segunda temporada. E fica nessa, capaz de não ter, entendeu? Ai, que raio. Deixa eu dar um alô aqui pro grande Valdir que entrou, se eu não estou errado, né? Porque pelo nick aqui parece que é meu amigo Valdir que está me dando uma moral de assistir a live. Valdir, um abraço. Ah, é ele mesmo. Hello, Valdir. Valdir, aproveite o papo de dois cinéfilos. Sabe aquele papo que a gente tem na mesa do bar? É o mesmo que a gente vai ter aqui. Garçom. Se quiser colar por aí, é só ficar aí ouvindo que você vai escutar muita coisa boa. Very nice, very nice. Eu queria ser gamer para poder ficar vendo você, jogar videogame com vocês. Eu me sinto muito aleatória, assim, porque o Alan sabe, no último videogame que eu joguei, acho que foi Tomb Raider, no PlayStation 1. Tem um tempinho. Tem um tempinho, isso aí. Tem um tempinho. 96, eu acho. Brigadão, Valdir, brigadão. Qualquer coisa, cara, se quiser falar, tiver uma pergunta, escutar alguma coisa que... Tomb Raider de Play 1 é clássico. Isso é verdade. Valeu, Valdir. Um abraço. Brigadão. Angélica, eu não vou começar com séries. A última coisa que eu assisti na Netflix, por coincidência, foi um filme de ficção coreano chamado Jung-E. Que escreve Jung, espaço, E. Que olhando de longe parece que tá escrito Jungle. Eu olhei assim, Jungle. Aí, mas tem uma dona ali com um uniforme de soldado e uma arma na mão. Aí eu olhei de novo, Jung_E. Eu falei, tá. Agora. Não sei se você chegou a ver esse filme. Poxa, pior que não. Tô curiosa, do que se trata? Ele é lançamento. Ele tá naqueles 10 quadradinhos, né? Que ficam na frente, 5 talvez, que ficam no começo. É uma ficção, é uma ficção distópica, sem spoiler, né? Vou só dar o geral do filme, que tá escrito lá no resumo. Uma capitã do exército, ela tem a mente clonada e a mente dela é usada em robôs. Uma coisa meio Ghost in the Shell, usa como se usasse, como chama no Ghost in the Shell, chama de fantasma, usa a mente dela para criar um super soldado robótico. Mas É, tem, vai acontecendo as situações que os anos passam, né, a gente percebe claramente que os anos estão passando, e quem assume o projeto dela é o projeto do desenvolvimento, é a filha dela. Só que o engraçado é que a filha dela já está mais velha do que ela quando foi clonada. Então, sabe como é que é série coreana, né? Série coreana você assiste 5 minutos, tá um tiroteio, bomba, granada, gente dando voadora, wirefu, gente correndo pela parede, daqui a pouco você tá chorando, né? Daqui a pouco você, o cara manda um drama de nível lista de Schindler, que você começa a lagrimejar, ai, cara, que tá vendo, gente? Eu já tô com vontade de chorar aqui, porque só de saber que ela tá usando a mãe, você fala, ai, nossa, gente, já tô... Deve ser triste mesmo. É, elas não conseguem... Ela, né? A mãe não sabe. A mãe ignora que ela é a filha dela. Mas ela... Isso não é spoiler, porque isso é... A gente vê isso no primeiro... Na chamada e no primeiro um minuto de filme. É bem legal, bem divertido. Efeitos especiais muito legais. É uma produção pra Netflix. E tem um padrão... bem alto até, vou dizer que os efeitos são bem legais, porque tem muita cena com efeito, muita cena de CGI, de fundo azul, não sei, ou verde, não sei qual é o fundo agora que eles usam, todo dia muda, e aquilo, né, 5 minutos de pancadaria, 5 minutos de drama, 5 minutos de pancadaria, você tá lá, é isso aí mesmo, é agora vai, aí daí, chorando. Filme divertido, filme legal, recomendo. Gostei. Eu vi na capa também na Netflix, aí eu pensei assim, caramba, né, é legal, mas me pareceu ser meio dramático, acabei deixando pra depois, sabe, falei assim, ah, depois eu assisto, então. Que vai que me pega, assim, pelo coração, vou ficar, né? É, o Valdir tá perguntando o que que a gente, o que eu estou achando do The Last of Us, se vale a pena. Bom, vamos fazer um resumo aqui. Valdir, você vai ter duas opiniões. Vai ter a minha opinião, vai ter a opinião da Angélica. A gente vai comentar por cima sobre os dois primeiros episódios, porque o terceiro saiu ontem. Então, a galera que não viu, não teve tempo, não viu. Eu vou falar a minha opinião como pessoa que platinou o Last of Us. Nisso, eu devo ter jogado 10 vezes, pelo menos. Para poder fazer isso. Joguei o Last of Us 2. Comprei na pré-venda aquele jogo. Joguei também umas boas 5 vezes. Mas eu vou focar no 1. Porque o 2 vai ser o assunto, pelo que estão dizendo na internet, vai ser o assunto da próxima temporada. Então, vamos deixar o 2 de fora. Eu, como fã do jogo... Tô gostando, mas tem muita coisa sendo modificada. Algumas coisas estão sendo adicionadas que faz diferença na história do jogo para quem jogou. Para quem nunca jogou nada, não faz a menor ideia de que o The Last of Us é um jogo, cara, a pessoa tá achando maravilhoso. Mas algumas modificações, algumas pequenas situações que eles estão cortando, está fazendo falta. Porque o primeiro episódio, o começo do primeiro episódio, aquela introdução da história, nada daquilo, os primeiros 15 minutos, talvez, do primeiro episódio, tudo aquilo é criado da série, para a série. Pô, ficou excelente, ficou excelente. Na minha opinião, ficou excelente. O pessoal tá com hate, com ator, com atriz, com aparência de ator, com aparência de atriz. Velho, isso aí, não vou nem entrar nesse assunto. Isso aí é coisa de maluco. É coisa de maluco. O cara que tá reclamando da Bella, pô, ele não tá assistindo o negócio, né? Porque a menina... Pô, é uma atriz jovem, mas já é uma atriz boa pra caramba. A menina arrebentou no Game of Thrones, numa participação desse tamanhozinho. Todo mundo adorou. Ela era a Lyanna Mormont no Game of Thrones. Braba demais. A garota é boa. Você gosta dela como Ellie. Ela é a Ellie do jogo? Não. Ela é outra L. Até porque eu li em algum lugar que o pessoal da produção recomendou que ela não visse nada do jogo para ela criar a L dela. Ok. Ok. O Joel, tá bom. Pedro Pascal tá lá tirando a onda dele. Deve estar com o maior salário de Hollywood, provavelmente, porque o cara tá em tudo quanto é lugar. Pois é. Tudo quanto é lugar o cara tá, tá ganhando dinheiro pra caramba. O elenco, o restante do elenco, pô, Anna Torv, nem sabia que a Anna Torv tava, que ela é, foi a oh, gente, esqueci, não é a Marlene não, como é que é o nome da outra? A parceira do Joe. Esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Ela era daquela não. série, acho que era Mindhunter também, a Anna Torv. Ela foi, ela, eu, assim, quem lembra mais dela, lembra dela de Fringe, que ela era isso. A Olivia Dunham em Fringe. Série sim. Maneiríssima também. Bom, beleza. E o resto do elenco tá aí, cada um tá fazendo a parte dele. No segundo episódio, continuou no mesmo ritmo, usando, adicionando coisas, adicionando cenas, adicionou aquela parte da cientista toda, aquilo, nada daquilo tem no jogo. Foi indo. Agora, o contra, na minha opinião. Na minha opinião, não é desgostar do negócio, mas na minha opinião, eles estão subutilizando os instaladores, todos, a zumbizada toda. Eles não estão usando como é usado no jogo. Tem uma cena muito boa, muito legal, cena do museu, quem viu, viu, quem não viu, vai ver. Muito legal. Só que eles modificaram um detalhezinho que no jogo faz a total diferença. É um fungo. Não é um fungo causador da dominação. É um fungo. Fungo vive em lugar úmido, escuro. É o habitat, né, de preferência do fungo. Isso no jogo faz com que quando você entrar num lugar fechado, escuro, ou tipo dentro de um prédio, ou num bueiro, ou numa caverna, ou qualquer lugar que seja, existem esporos. E aqueles esporos contaminam as pessoas na hora. Eles estão no ar. Sim, isso é fundamental. Não à toa a gente tem medo de mofo, né, na parede. É a mesma base. Mal você respirar, sim, sim. Ferro, pulmão, é aquilo ali. Eles tiraram, até agora, tiraram isso do jogo. E isso tira um bocado da tensão. Assim, de um cara do nada ser contaminado. Do nada. Você é contaminado do nada. Você tá andando, sei lá, você cai, vai andando, cai num buraco, tem um fungo lá dentro, já era. Tá contaminado. Caramba, a desculpa é que os atores não querem usar máscara. Uma abobrinha dessas. Eu acho que a Karine, que grava com a gente, ela comentou sobre isso, a questão de máscara, né? Uhum. Que o pessoal não quer tampar a cara, né? Eu pensei que, quando ela falou, no dia, eu pensei que tinha alguma relação com o Covid, né? Mas não, tem relação com o jogo mesmo, né? Certo. Uhum. Essa ideia, eu até comentei com um amigo, que nós assistimos o episódio juntos, a gente falou, pô, você não quer uma máscara como é a máscara... De gás mesmo, que eles usam máscara de gás com filtrão, aquela que fecha só aqueles dois buraquinhos aqui, né, dos olhos. Uhum. Pô, botasse uma máscara dessa médica, só pro cara colocar aqui, inventasse que o cara botava um negócio no nariz e não aparecia, mas os esporos, eles entram pelo nariz, pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, então o cara tem que estar com máscara. Ok, tiraram isso. Talvez ainda venha, mas tiraram isso. Isso também tira um elemento que são os bloaters, que eu não me lembro como é que chama em português, que eles até a Ellie tem uma cena que ela fala, existem monstros que explodem e jogam esporos em você? No jogo existe. Na série não vai ter sentido eles jogarem esporos, porque o bloater ele é uma bomba ambulante. Ele vai andando e explode esporos para todo lado. É como se fosse uma bomba mesmo. Só que ele contamina todo mundo que está em volta. Poxa, interessante mesmo. Legal o teu ponto de vista, Alonso. Não sabia disso. Isso vai ser negado na série. Ok, a série está bem rápida também. Né? Eles estão acelerando, tá bem rápido. E a última coisa que eu achei bem também, mais ou menos, é a história da conexão. Não é ruim. Não é que esteja errada ou que blá, blá, blá. Não, é que também não tem no jogo aquela história de você... De uma cena que tem, que ele, o Joe explica. Não. É a Ana, que eu não me lembro o nome. Que se você pisar num lugar, lá não sei aonde, os infectados vão ver. Também não tem isso. Isso aí foi pra série, a conexão, né? Mas é. Essa é uma parada que a gente tava até conversando, que existe na natureza estudos sobre, sim, né, e tal, né? Sim. Se apropriaram disso, sim. Só que isso aí tira também, assim, quando você tá pisando naquilo e quando você não tá pisando. Porque, sabe, eles estão andando. Aí o cara, toda vez que eles entrarem em algum lugar, eles estão correndo o risco de pisar naquilo ou não? Aquilo tá em todo lugar ou não? Porque os esporos só precisava de um contaminado. Ele ir para qualquer lugar e contaminar todo mundo que estava em volta. Caiu num buraco, ficou lá no buraco, ele praticamente virou uma planta, chegou alguém perto, está contaminado. Então, qualquer lugar que você entrava, o mundo no jogo é muito mais perigoso do que aquela horda que sai correndo se você pisar numa raiz. Está parecendo Avatar esse negócio, de estar todo mundo ligado para uma raiz. É verdade, né? Pela grande mãe, né? A inteligência que controla isso tudo. Interessante. Só que no caso do The Last of Us, a grande mãe quer matar todo mundo, né? E você, Angélica? E você? Olha, é como eu conversei aqui. A gente brincou, mas é coisa séria. Eu não tenho a vivência dos videogames, né? O que eu acho uma coisa ótima, se vocês pararem pra pensar, porque o público... Não obrigatoriamente tem que ter jogado um videogame ou ter lido um livro inteiro ou uma saga completa para gostar ou não de alguma coisa. Então, para mim, enquanto audiovisual, analisando a trama do audiovisual, para mim tá bom, eu tô gostando, né? Mas é que nem você falou, não tem essa base de comparação. Mas para mim tá ótimo, eu tô gostando do jeito como foram escolhidos os personagens, como as tramas estão se construindo... Como as situações, apesar... Se você for parar para pensar, esse tipo de história apocalíptica, né, e tal, não é uma coisa que foi inventado hoje, né? Isso é uma coisa, até o Marcos mencionou, procure em nosso podcast, o filme do Ishiro Honda, né, que é o Matango, tem um filme dele clássico lá, dos homens cogumelo, fungos e tal. Poxa, inclusive a aparência é muito parecido com os clickers, né? Então você vê que é uma coisa que... Tá. Já utilizaram-se de imagens anteriores, de histórias já contadas. Os criadores dizem até que falam que a relação que eles construíram é meio Bastardo Amarelo, que não é Bastardo Amarelo, né? Tem outro nome aqui no Brasil hoje em dia, né? Do cara que protege a jovem, com outra obra do audiovisual. Mas, para mim, assim, quanto uma produção assim que eu estou acompanhando, está sendo muito legal. Entendeu? Tá sendo muito legal e tá fazendo um sucesso estrondoso, assim. Então, sim, acho que o divertido é... Eu gosto disso, eu sinto saudade disso, é poder ver os debates, né? Porque o pessoal, claro, vai ter na internet as pessoas mais inflamadas, né? Falando, nossa, que absurdo, acabou com a minha vida, saca? Antes tu ver o pessoal falar sobre isso, isso é um absurdo, isso é engraçado, às vezes... Do que tu vê a gente tendo que todo dia acompanhar a merda que o Bolsonaro fez hoje, né? Então, na verdade, nós estamos voltando à normalidade, né? Que legal, a gente está aqui batendo papo sobre The Last of Us, alguns concordam sobre algumas coisas, outros não, né? Mas, de qualquer maneira, Alan, e você também sabe disso, né? É legal que a pessoa que não está jogando videogame, não conhece, às vezes nem conhece a história do videogame, está conseguindo acompanhar e está gostando mesmo assim, né? Sim. Sim, sim. Existem detalhes que só quem jogou percebe. Tem muito detalhe que só quem jogou pesca, na verdade. Tem easter eggs de outros jogos da Naughty Dog. Um dos easter eggs mesmo foi o isqueiro da Tess. Tess, lembrei o nome dela. O isqueiro da Tess é um isqueiro do Nathan, do Uncharted. Tem detalhes, mas isso, obviamente, não melhora nem piora a experiência de quem não jogou nem faz ideia do que está se falando, né? Ah, isso aí é um videogame? Também teve um quadrinho que dá uma aprofundada na história da Ellie, pro lado da Ellie, que mesmo no jogo só foi aprofundada depois, quando saiu um DLC. Uhum. Que conta a história exatamente de como ela foi infectada, tentaram infectar, só que falharam miseravelmente. A história dela antes, até ela tá ali no começo da série. Como a gente encontra ela ali no começo da série. Mas o cara precisa ter visto isso? Não. Mas, assim, algumas cenas, por exemplo, dessa cena que eu falei, que ela pergunta, existe infectado com a cabeça aberta que escuta como um morcego? Ora, obviamente, você que jogou, você sabe exatamente que ela está falando de um clicker, né? De um instalador. Antes de você ver um instalador, você já sabe do que ela está falando. Quem não viu, ok. Ela fala do bloater, que eu não lembro como é que chama em português, não consigo lembrar. Ela fala do bloater. Vamos ver se vai aparecer algum bloater. Deveria ter na série. Deveria ter aparecido no terceiro episódio. Por onde eles estão na história, deveria ter sido ali, mas não seguiu, essa parte não seguiu. Então, isso aí já faltou, vamos dizer assim. Uhum. Faltou, eles pularam, eles resolveram não utilizar esse personagem, pelo menos por enquanto. E esse pessoal que fica, acabou com a minha infância, velho. Cara, um jogo, às vezes de um jogo pro outro, já muda muita coisa. De uma adaptação de um jogo. Dá para contar nos dedos as adaptações que são boas. De jogo para qualquer outra coisa. Dá para contar nos dedos. Sim. O cara querer fidelidade, não dá. Não tem como. Não tem como. Eu lembro que a gente tinha referência. Assim, tem alguns filmes que são legais, que são adaptações de jogo. Eu gosto de Resident Evil. Dos Mortal Kombat são divertidos. Mas a minha favorita sempre foi Silent Hill. Bom, né? Porque eu lembro que eu era a pessoa que tinha PlayStation 1, né? E tal. Então eu jogava e tinha vários finais e gostava disso. Né? Eu fui gamer nessa fase da minha vida, né? Então você vê que hoje em dia é legal, você vê que tem uma adaptação que está sendo por uma série que ela está sendo reconhecida. Inclusive o pessoal que jogou o videogame, eu acho isso importante, né? Porque, olha, literatura, né? Dependendo da literatura, se for fantástica, não é o pessoal fácil de convencer, de fazer o pessoal gostar, e de videogame pior ainda, né, Alan? O pessoal muito... é bem crítico, né? O videogame, o Valdir tá dizendo que jogava 10 minutos e parava porque tava com medo. Silent Hill 1 é assim. Silent Hill 1 é isso aí, você dá dois passos, aí você escuta o rádio apitar, você já tá querendo desligar o videogame, né? Você já tá, a mão já tá assim. Ou ficar jogando com o volume baixo, muita gente fazia isso, Valdir. Você pega assim, aí você tá com. Aí você já pega, já larga o controle pra lá e vai jogar Mario ou qualquer outra coisa que você quiser divertida. O problema. Não é o problema. A situação, eu também passo por isso. O jogo, você investe às vezes, vamos dizer, o tempo que eu investi jogando o The Last 1. Vamos dizer que eu investi aí umas 150 horas jogando. Vamos dizer que eu joguei por 150 horas. Você fica imerso naquilo ali por 150 horas. Tem gente que tem muito mais tempo de jogo. Tem gente que tem 100, 200, 300 horas de jogo. Você fica tão acostumado com aquilo, daquele jeito, que realmente é difícil você largar a mão quando você vê uma adaptação. Ainda mais quando a adaptação, assim, dá uma afastada muito grande do que você jogou por... Eu vou chutar por baixo, 100 horas. Aí você tá vendo 100 horas resumidas em... Quanto tempo deve durar essa série? 10 horas, talvez, né? 10 episódios Sim. de 1 hora? 10 horas. Você tá vendo 100 horas resumidas em 10 horas. Você vê muita coisa diferente. Assim, mas é uma coisa que eu não gostei. Isso realmente eu não gostei. É, nós temos na série, no primeiro episódio, nós temos aquela introdução da filha, aquela historinha toda, relógio, né? Sem dar detalhes. Tem aquela história toda, aí tem a parte com que anoitece, o caos começa, você tá me acompanhando, né? Uhum. Tem aquela parte toda do caos e tal, o carro, aquilo tudo, e tem o que acontece com ela, com a filha. Ali, por, sei lá, 20 vezes, eu vi a abertura do jogo é ali. Na série, a abertura foi logo no comecinho. Então, o impacto, você vinha naquele crescendo, a emoção, e tu toma aquela pancada, aí tu vê aquela zumbizada, e chega naquela cena, tu já tá chorando junto. Aí tocava a música. Tram, dram, dram, dram. Aquela música entra na sua cabeça que você não esquece nunca mais por causa daquela cena que você viu antes. Uhum. E realmente, pelo menos, eles estão usando a música do jogo. Aquela música, aquela violinha é lá. Do Gustavo Santaolalla, né? Isso, isso. Maravilhoso, cara. A música é a música do jogo. E tem as variantes, que toda hora tocam a variação dela. É um instrumento, é outro instrumento, é um andamento, é diferente. Ali era a abertura, justamente a gente vendo os governos caindo, a infecção se espalhando numa velocidade que ninguém entendia de onde veio, o que estava acontecendo. A maioria das pessoas morreu sem entender o que estava acontecendo. Isso aí eu achei chato. Aí é coisa de gamer chato, que não consegue largar a mão. Entendi, entendi. Eu fiquei assim, eu foi anticlimático pra mim, porque quando eu vi a abertura logo no começo, que veio aquela cena, aí 20 anos depois, aí eu, cara, mas cadê a música tocando entre uma cena e outra, pra me conduzir entre uma sequência e outra? Mas tá bom, Sim. tá bom. A minha opinião, tá valendo a pena, ainda tá valendo a pena. Ah, poxa. Ah, legal, né? Se você falou assim que você investiu tanto tempo jogando videogame, né? E você mesmo assim com uma ou outra crítica que você tenha, né? Porque a série, não é porque você faz uma crítica que ela não seja boa, né? Eu tenho crítica a vários filmes que eu gosto, né? Muito. Exatamente. Mas mesmo assim você tá gostando e tá interessado, pô, os caras fizeram bem o papel deles, né, meu? Legal Sim. isso daí, né? O Sim. duro, sabe o que é, Alan? É esperar, né? Porque você sabe que sai essa temporada esse ano, aí provavelmente ano que vem não vai sair. Aí vamos ter, né, um ano sem, aí não vai. Que nem o House of the Dragon, né? Uhum. Aí esse ano não tem, no outro vai ter, né? Então vai ficar intercalando, né? Isso. E tal, né? Dá uma saudade, né? A gente fica órfão do negócio, né? É órfão e refém mesmo, né? Porque a gente fica querendo ver, também. Aí você revê, aí vê outra coisa, vê uma coisa relacionada, aí fica naquela vontade. Eu acredito que muita gente que nunca botou a mão no The Last pra jogar, quando descobrir que aquilo é um jogo, vai falar, opa, que Nossa, você pode ter certeza, vamos jogar, né? Vamos acabar jogando. A Naughty Dog, malandramente, há pouco tempo, ela fez um remake dele pro Play 5. Eu acho que ele já estava... Não estava nem avisado que ia ter uma série. Assim, foi meio aleatório, tipo assim, ué, por que eles estão lançando... Tiveram o trabalho de fazer um remake inteiro do jogo, com gráfico atualizado, um negócio bonitão, aí logo em seguida, The Last of Us vai virar uma série pra TV. Aí eu falei, ah... Oi, falaram que é caro, né? A Karine tava falando que não é barato não, né? Não, eu lembro que no 2, quando saiu, já tem quantos anos? 4? 5 anos? Eu paguei 250. Eita! É... Pra poder jogar quando saiu. A malandragem do negócio, né? Já remasterizou tudo, pro público não reclamar dos gráficos, né? Exatamente. E aí, já sai a série, é só o barulho da caixa. Tchim, tchim, só aquele barulho. Tchim, tchim, tchim, tchim. Eles estão com um plano aí de lançar o modo multiplayer também, o modo online multiplayer, que tá para sair também, tem 4 anos, mas agora parece que vai. Bom, eu acho que eles vão pegar a série, o hype da série, e vão embalar tudo que eles puderem embalar do jogo. Tudo. Isso vai fazer vender novamente jogos que estão até encalhados em prateleira, vai sair. Porque é assim. A galera quer ver o que é. Pô, isso aqui é um jogo? Ah! Oh. E eu, que mesmo que eu tivesse como comprar, não consigo jogar essas paradas. Eu lembro que eu parei... Deixa eu dividir contigo, né? Eu lembro que eu parei de jogar, sabe por quê? Porque aí os consoles foram tudo se alterando. Aí teve uma. Aí vem PlayStation 2, aí vem PlayStation 3. Não que eu tenha acesso a todos, né? Uhum. Mas assim, meu filho gosta de videogame, inclusive desses videogames antigos, né? Uhum. Ele coleciona esses videogames antigos, né? Super uhum. Nintendo, né? Uhum. Aí ele tem o PlayStation 2. Aí eu falei, vou jogar o Tomb Raider do PlayStation 2. Odiei o negócio. Porque tem umas cenas de CGI que entra, aí não é tu mais que tá jogando, sabe? Aí eu falei, vaca se catar. Eu gostava daquele negócio de plataforma, porque Tomb Raider é plataforma, né? É. Aí tu faz aquelas movimentações, tem que correr, pular a tal distância. Eu gostava dessas coisas. Até no próprio PlayStation, quando começou a se atualizar e se alterar a maneira como ela se move, eu também não gostava. Eu sou bem chata nesse sentido também. Eu falava, não, agora ela tem que, sei lá, tem uma barrinha de energia quando ela corre. Eu já ficava, já tá chato. Eu gostava daquela parada do Tomb Raider 1 e 2. Detalhe, do 3 pra frente, não, brincadeira, acho que até o 3 eu consigo. Do PlayStation 1, hein? Depois o resto eu já não fico muito com a cara, não, né? Então é assim que você vai parando de jogar, né? Exatamente. Eu sei que tem gente da minha idade, claro, né? Que o pessoal joga até hoje, tá antenado com todos, né? O Jovem Nerd, Azaghal, né? Eu tava vendo, eles jogam todas as plataformas. Eu não jogo nada disso, cara. Eu não tenho paciência pra essa porra, entendeu? Porque eu me tornei uma pessoa muito... muito chata pra isso daí, entendeu? Eu não sei se eu curto. Eu gosto mais... porque, assim, com todo respeito pra quem gosta, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sou... meu interesse é outro, é mais cinema e tal. Então, aí tu acaba focando a tua pesquisa mais pro outro lado. E aí junta com o fato de eu ter perdido um pouco o saco de jogar. Sim. Jogo, esse tipo de jogo, esse tipo de... ele consome muito tempo. Ele consome muito, como eu falei, eu devo ter jogado umas 100 e poucas horas daquele jogo. Você parar pra pensar, caramba, jogou 100 horas. Óbvio que eu não joguei 100 horas em sequenciais, mas vamos dizer que eu joguei 100 dias, eu joguei 1 hora por dia. Eu joguei 1/3 de um ano o mesmo jogo. Tu investiu um tempo da tua vida, né, e tal, pra jogar, e poxa, é realmente uma coisa... E aí, eu entendo todo esse contexto da frustração com a pessoa que espera algo de um audiovisual, porque é que nem os livros do Martin, né? Eu conheço, talvez muita gente não me conheça, quem passar por aqui depois, a live fica salva? Fica. Então tá. Assim, pra quem não sabe, eu gravei por muitos anos podcasts sobre Game of Thrones em portais imensos, assim, portal grande mesmo, né? E você vê que quem é fã dos livros e da literatura e pesquisador não gostava muito da série, né? Isso é interessante, né? Sim. E eu assim, ó, pouca vergonha que a minha... Eu tipo, li 2 livros e parei de ler, não li mais. Eu fiquei só na série. Então, tava me divertindo horrores. Eu gravava os podcasts e tava me rachando de rir, tava adorando. Mas o pessoal ficava frustrado. E você entende a frustração. Por quê? Porque a pessoa dedicou seu tempo, ainda mais quando é um portal, assim, sobre a série, tu vê que tem realmente pesquisador, tem gente que sabe, tá dedicando uma parte do seu dia, da sua vida, à pesquisa, às relações que certo personagem tem e faz, por quê e quando, e por que foi alterado na série, fora lidar com o público, que não é fácil. Então, eu sempre aprendi a compreender a frustração das pessoas relacionadas a essa transposição, né, essa transmídia, né, você passar da literatura para série, ou da literatura para o filme, que seja, passar para o audiovisual, porque não é fácil, né? e não. tal. Mas eu e o Alan sabe como é que é, porque a gente gosta de Stephen King. E aí sim, a gente gosta e conhece as coisas do velho King. Uhum. E a gente consegue gostar até de coisas que não tem, né? É, tem uma diferenciação, às vezes. É, eu gosto tanto do filme do Kubrick, como eu gosto, por exemplo, do livro do Stephen King, né? Então eu não diminuo o livro do Stephen King em relação ao filme do Kubrick, nem vice-versa. Então eu aprendi a entender que às vezes você transpor uma mídia para outra, da literatura para o audiovisual, que existe, às vezes não tem possibilidade de ser como a gente esperaria que fosse. Né? Sim. Tem uma sim. questão de produção, tem uma questão de financeira mesmo, uma questão de compreensão do público. Às vezes o público não consegue compreender, ou então uma certa limitação. Você falou uma coisa muito legal. Eu gostei que você mencionou do The Last of Us, essa parada de ter os esporos. Porque uhum. a Karine deve ter mencionado, só que na hora eu estava fazendo alguma coisa, mas eu lembro que ela mencionou sobre a questão de máscaras e tal, mas eu não sei, eu não lembrava que era isso. Uhum. Aí o lance todo é que eu pensei comigo, sim, é muito interessante, deixa a história muito mais complexa, mas eu tenho certeza, aí tu, não sei se tu concorda comigo ou não, que se por um acaso tu colocasse máscaras na face dos atores, as pessoas iriam reclamar igualmente, porque as pessoas não iriam gostar. Eu falo assim, ah, não, eu tô assistindo a série e não posso ver o Pedro Pascal, e não posso ver a Bella Ramsey, eu não posso ver a mulher linda lá que faleceu, a Anna Torv. A Anna, qual é o nome dela? Anna Torv, aí, ó. Anna Torv. Aí, então, as pessoas iriam reclamar, né? Então, acaba sendo, fica no quesito transposição de mídia, né? Não sei a opinião de vocês aí, quem tá assistindo e tal. Comenta depois. Inclusive, aí entra a questão do fã. Aí o fã tá assim, cadê a máscara? Os fãs. O cara que não conhece. Pô, gente, o cara vai botar máscara no cara? Pô, não vai dar pra ver o rosto do cara. Aí o fã, por que eles estão sem máscara? Não dá para agradar todo mundo. Não, é complicado. Ele tem que, o cara tem que escolher quem ele vai agradar. Porque se ele agradar um, ele com certeza vai desagradar o outro. Não tem jeito. É verdade. Você lembra que o Pedro Pascal, no Mandalorian, ele usa máscara também, né? É. Aí, claro, é spoiler, mas tem um episódio que ele mostra a cara dele, né? Um episódio muito bonito. Mas as pessoas reclamam bastante. Ou tem aquelas críticas assim, ai, que legal, né, que o cara deixou ir, né, é só a atuação corporal dele e a voz, né, às vezes nem isso, né, porque tem cenas de ação que vai um dublê, né. Com certeza. Mas assim, você vê que as pessoas vão criticar independente do tipo de produção que você vai fazer. Se o Mandaloriano não mostra a cara, e a gente sabe que é o Pedro Pascal, você fala, podia ser qualquer um. Não precisa Exatamente. Ser o Pedro Pascal. Aqui Exatamente. No The Last of Us, que não tem a máscara, e fizeram essa concessão para a história, também não está agradando. Então é difícil, né? Eu não tenho estômago para ser produtora de televisão ou de cinema, não. Angélica, você consegue ver o chat por onde você está olhando ou não? Deixa eu ver aqui. Peraí. Cadê? O Valdir mandou uma mensagem aqui dizendo, eu concordo contigo, Angélica. Isso implica em muitos filmes e séries que atores grandes têm que mostrar o rosto para pagar o ator. Em filmes de super-herói, por exemplo. Isso aí é normal. Em filme de super-herói, ninguém quer ser o cara mascarado, né? Todo mundo tem que aparecer de cara limpa o tempo todo. Gente, mas não, o cara usa máscara. E é um exercício, viu, Valdir, né? Como é que eu posso dizer? De desprendimento, acho que é a palavra, Valdir. Porque se você lembra da saga Planeta dos Macacos, eu amo essa saga, já gravei podcast sobre, você vê que tá todo mundo mascarado. Tiveram que ter aquelas super atuações faciais, né? Onde a pessoa vai abrir a boca, abrir muito a boca para aparecer na máscara, né? São famosos os relatos das atuações. Mas as pessoas ali, você vê que tinha um monte de famosa, né, Alan? Sim. Macacos, porra, sério mesmo, a King Hunter, e por aí vai, muito ator foda. E hoje em dia a mesma coisa, né? Então, é um exercício de desprendimento do ator também, da atriz, quando você não pode mostrar a tua face. Como o Grinch lá, o Jim Carrey, né, também. Que Jim ele tá Carrey muito chato, né? Vários filmes o Jim Carrey passava a maior parte do filme com a cara coberta. O Grinch é o tempo todo. Mas no Máscara, era a maior parte do filme o Jim Carrey com a cara... Não era a maior parte do filme. Mas era uma boa parte do filme o Jim Carrey com a máscara. E sim, o cara que, pra mim, na minha opinião, leva o troféu de desprendimento é o Carl Urban. No Dredd, né? Porque o Stallone, quando fez a primeira versão do Dredd, com 15 minutos cravados, eu marcando no relógio, ele tira a máscara, ele tira o capacete e não bota mais. Pra mostrar aquela cara linda dele. Pra ficar lá, I am the law, I am the law. E eu amo, sim. Aquele filme é uma trecheira, mas muito divertido. É divertido. É. E já o Carl Urban tem... um segundo dele de costas, botando o capacete e nunca mais tira. Nossa, eu gosto. Olha, eu nunca vou perdoar a Hollywood por não ter feito uma continuação de Dredd, que eu acho um dos filmes mais incríveis e sensacionais, né? Que eu já assisti. Porque eu, nesse caso, eu gosto um pouquinho de quadrinhos, não manjo tanto quanto vocês, né? Uhum. Mas eu cheguei. E Dredd também, eu conheço assim as implicações do personagem, né? Uhum. Então é tudo tão interessante. O Carl Urban tem uma atuação maravilhosa, né? E tem uma secura no filme. É um filme direto, né? E aquela personagem da Lina Headey, né? Que ela é drogada, e você tem aquelas visões em super slow motion, porque ela tá usando drogas. Pô, é muito interessante, né? Como é que os caras não fizeram, gente? Diz o Marcos aí, não sei se procede, que parece que agora estão pensando em fazer a continuação finalmente do Dredd, né? Com o Carl Urban, né? Espero Eu não sei como é que o Carl não botou dinheiro do bolso dele, cara. Valeu, Valdir. Eu acho que ele conseguia, tu não acha? Ah, né? conseguia. Conseguia. O Dredd... Valdir, um abraço. Qualquer coisa, estamos por aqui. O Dredd merecia, nem que fosse uma série, fosse qualquer coisa, sei lá, Amazon, Netflix, Hulu, alguém pegar e botar um dinheirinho e... Pô, gente, vamos ver se faz sucesso esse negócio aqui. Tipo fizeram com o Prey, que é o Predador. Não é da Hulu? Muito bom. É da Hulu, É um filme... Sim. É um filme... Bom, o Dredd tem menos efeitos especiais ainda. O Dredd tem meia dúzia de cenas, aquele o slow motion da slow-mo, como chama a droga. É simplesmente uma filmagem com muito quadro. Aquilo ali é uma câmera normal, aquilo não é efeito. Não é CGI, é computação. Aquilo é só um efeito visual mesmo. Não, negócio de ser um dia na vida do personagem, né, Alan? Isso. Só na vida dele. O Dredd é um personagem bem complicado, né? Porque o Dredd, ele é muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele é ao mesmo tempo, ele é um super-herói, ele é um anti-herói, ele é o braço armado do Estado, ele é o Estado, ele é a favor, contra, ele é tudo ao mesmo tempo. O Dredd é bem complicado. Bem complicado. É. Assim, mas você fala o que o Dredd, né? É fortíssimo. Ele é uma autoridade. A história ali, se ela não compensar, ela vai para um lado ou para o outro lado muito rápido. Eu acho que o filme equilibrou bem. Equilibrou, apesar de tudo, o filme equilibrou bem. O filme vai tranquilo. A gente gosta do Dredd, porque o Dredd não é um personagem feito para você gostar dele, não. Você gosta? Ah, eu gosto dele. Ele é o braço do Estado que vai te prender, te julgar e te punir, né? Ele é tudo, é o juiz, né? Então realmente. Essa história é uma história sobre o autoritarismo exacerbado. Né? Então é interessante. Claro que é muito fácil, como tu tem a perspectiva, às vezes, de um personagem, e no caso é a dele, de você falar assim, é justificável, né? Mas eu acho que o próprio personagem, acho que mais talvez nos quadrinhos, né? Aí você me corrija se eu estiver enganada, ele também questiona isso daí. A história vai para outro lado, não fica só nessa nuance, né? No Dredd, o Estado totalitarista, né? Eu acho que no filme do Stallone eles também já ensaiam isso, né? A questão é que o Dredd é incorruptível. O Dredd, ele é incorruptível. Nada, ele segue a lei e acabou. Ele segue a lei. Agora, é o Dredd. a maioria dos outros juízes, não, não vou dizer a maioria, mas muitos outros juízes, como mostra no próprio Dredd, aquela turma que chega depois, todos eles são corrompidos. Todos Sim. eles são corrompidos. O negócio que a gente acaba gostando do Dredd é que em situação nenhuma ele se corrompe. Nem para um lado, nem para o outro. Ele segue a lei. Se a lei diz isso aqui, eu faço isso aqui. Ah, mas se a própria lei manda ou alguém superior, manda ele fazer alguma outra coisa, ele fala negativo. Eu vou fazer o que a lei manda. E sabe o que é interessante? Eu gosto muito dessa discussão. Porque você falar que você fazer o que a lei manda é uma coisa certa, também uhum. é questionável. Uhum. Porque a lei, ela se altera dependendo do tempo. Uhum. Por exemplo, só colocando um exemplo aqui, básico, já foi lei, por exemplo, que judeus não pudessem ter propriedades, né? Não ter uhum. direito à circulação e à vida. Uhum. Sim, lei naquele contexto. Então, a lei também é questionável. Né? O punitivismo também é questionável. Então, é interessante, né? Não deixa de uhum. ser uma discussão rica. É isso que eu gosto em Dredd, que eu acho uhum. que tem uma riqueza nessa discussão, que dá para levantar vários debates. Né? Então, você tem um filme interessantíssimo com o Carl Urban, a Lena Headey, que na época estava com tudo, né, Alan? Estava uhum. no Game of Thrones na época. Então, fala, cara, como é que não fizeram continuação, meu? De uma história maravilhosa dessa, né? Ah, então, é. Você fica pensando, ah, quem sabe agora sai, né? Tô na torcida, gente. É. O Bad tá falando aqui que a série da Velma é uma porcaria. Vamos amenizar. Eu não cara, assisti. Nem eu. Eu não assisti porque eu não tenho coragem de assistir. Mas assim... falaram pra mim, aí o Valdir, né? Falaram que tem umas questões que pegaram meio pesado, né? Tipo preconceito e racismo, algo do gênero. Eu não assisti, é um negócio meio reverso, que não existe reverso, mas no caso da série é meio esquisito. Assim, eu vi uma review, assim, quando ia sair, eu vi um cara fazer uma review. Quando ia sair, não. Quando saiu o primeiro episódio, eu vi um gringo fazer uma review. O cara sempre faz uns reviews interessantes, assim, ele não pende nem para um lado nem para o outro. Ele dá a opinião dele. Assim, ah, isso aqui é isso, é aquilo. Não, eu achei isso, eu achei aquilo, baseado no antigo. Você vai vendo que tudo é... Tô falando da Velma. Tudo ali foi meio que subvertido, mas não foi uma subversão legal. O negócio é meio que... Seria como se fosse uma espécie de um humor de South Park, só que South Park é bem diferente de tudo, né? Não é fácil fazer aquele humor de South Park, e tem gente que odeia South Park por causa daquele tipo de humor. Eu acho que Scooby-Doo, esse universo Scooby-Doo, ele é uma coisa muito convencional para você querer dar essa virada, essa troca de ponto de vista aí para um South Park, que sempre foi assim meio transgressor desde o começo. Pô, Scooby-Doo era desenho tipo dos anos, né, sei lá, dos anos 60, 70. Tu vê até o visual meio roqueirão do, né, meio paz e amor e caramba. Aí tal, os caras, eu não assisti, não tô falando de orelhada, assim, mas assim, pelo que eu entendi, erraram na mão, né, na maneira como quiseram construir essa nova visão, né? Dessa marca, Scooby-Doo. A roteirista, que é uma das roteiristas lá do The Office, cara, ela eu não sei, Mindy alguma coisa é o nome dela? Mindy... Ela era atriz do The Office também? E roteirizava The Office. Mindy alguma coisa. Ela errou bastante no negócio, aparentemente. Essa mina aqui do The Office é aquela que era... Mindy Kaling, o nome dela. Isso. Era aquela que era apaixonada pelo cara no The Office, né? Tinha aquela relação meio tóxica, né? Isso. Ela era roteirista, assim, eu não sabia nem que ela... Mas ela roteirizou... Porque tem vários roteiristas, né? Até o cara que fazia o par dela também chegou a roteirizar The Office, né? Que The Office também é uma outra série que ela é maravilhosa em vários sentidos, mas o pessoal questiona, inclusive, a visão do personagem principal, né? Que ele tinha aquele... Era é que é o, aquela parada de você ter medo de chinês, eu esqueci essa, como é que é o nome dessa questão, é, né? Ele era xenofóbico, ele era bem xenofóbico. É, não lembro, mas assim o pessoal questiona. Então, o que, que é o humor, né? Humor é uma coisa que às vezes pode ir para o mau gosto, né? E dependendo do jeito como é tratado, vai para o mau gosto geral, né? E você defender o humor, você tem que tomar cuidado, porque o humor, acho que o basicão disso é a gente lembrar que todo mundo tem que rir, uhum. Né? Se tem alguém chorando com aquilo, não é humor, né? A métrica vai ser sempre essa, entendeu? O que, que é humor? Até onde o humor pode ir? O humor não pode fazer os outros chorar, ou se sentir humilhado, ou então reduzir a importância e a vida das pessoas. Se está reduzindo, já não é mais humor. Então, eu lembro que o pessoal teve esse debate em relação a The Office, e eu, sinceramente, eu não cheguei a assistir o Velma. É. Mas é uma pena. Acho que a minha personagem favorita do Scooby-Doo era a Velma. Porque era a menina que sacava tudo inteligente, né? Que mostrava como é que dava para resolver os problemas. É, agora... assim, eu parei, né? Eu vi a review e falei, bom, esse cara falou, eu vou tentar não Biff, a gente não tá dando spoiler não, a gente tá só comentando sobre a série, a gente não tá dando spoiler não, de nada, de tudo que a gente tá falando, a gente não tá dando spoiler não, pra... E tem muita coisa nova. Não assisti nada, eu tô só de orelhada aqui comentando, como o Alan falou que as pessoas estão criticando seriamente, eu não vi, falei assim, ó, eu vou falar sobre o que eu entendo, então a gente pode falar sobre outras produções, onde a questão do humor é crítica, né, as pessoas fazem críticas a isso, né, que eu acho que tá dentro desse assunto, né, o Alan. Sim, sim. A Netflix e também o... Eu acho que Velma é do HBO, né? Eu acho que Velma é do HBO. Eu acho que é assim, viu? HBO Max, acho, né? É, acerta em House of the Dragon e mete o pé na jaca em Velma. É... E aparentemente, acho que, né? Muita coisa, se for parar pra pensar, parece que é uma falta de, sei lá, de ter aquele departamento, que a gente chama de departamento de vai da merda, né? Porque parece que se toda a empresa tivesse departamento de vai da merda, a pessoa fazia uma análise e tal, e talvez o negócio não fosse adiante gastando dinheiro e queimando o filme, né? Porque como qualquer outra série que tem uma fanbase. Qualquer uma série que tem uma fanbase. Se você não primariamente mirar na fanbase, já tá meio complicado, né? Vamos dizer assim, você vai fazer uma série de Tomb Raider. Vai fazer uma série de Tomb Raider. Eu vou usar um jogo que você gostava. Você quer ver um pouquinho de Tomb Raider. Você não quer que a Lara Croft seja o The Rock, que aparentemente ele faz todos os papéis em todos os filmes agora. Você não quer que seja o The Rock. Você não quer que ela seja... Deixa eu ver o quê. Covarde, porque ela é justamente o contrário, ela é extremamente corajosa, ela é braba, ela é a braba, a Lara é a braba. A Lara é. Você quer ver pelo menos alguma coisa que você fale, pô, tá diferente, a aparência, trocaram a atriz, em vez de ser a Angelina Jolie, como ela já foi, a Lara Croft, agora é... Foi aquela atriz magrinha, né, esqueci o nome dela, teve um Lara Croft com ela, que o pessoal a esposa do... A esposa do Magneto lá. Como é que é o nome dele? A esposa do Magneto, adorei. É. Não sei nenhuma referência, nenhum nem outro. Do Magneto, o Magneto do filme dos X-Men. Caraca. Ah, lembrei, a mina do X-Máquina, né? Era ela também. Não, do Magneto, o Vaz, como é que é? É o cara que atropelou a mulher. Tá ligado, né? Tô. O cara que é o Magneto, o Magneto agora, do filme do Xavier Cabeludo, pô. Aqui, o Magneto ó, jovem. Tomb Raider, o Tomb Raider começo. O nome dela é... o Fazbender. Ela é mulher do Fazbender. Né? Ela é a esposa do Fazbender. Aí nego fala que foi por causa do Fazbender que ela tá... Não, cara, é Vicade... Alicia Vikander. Então, ela é esposa do... Mulher, casada, sei lá ela como é. Ela é mulher do Faz Bem. Que eu chamo do Faz Bem. E você, aí trocou. Ah, nossa, não tá igual. Cara, mas ainda tava lá. A essência tava lá. O personagem tava lá. Você olhava, você via... Tudo bem, no Tomb Raider, a Angelina Jolie dá um soco no focinho de um tubarão. Mas ok. Ninguém poderia, nem o Super-Homem faria aquilo. Mas ok. Ela dá um soco no nariz de um tubarão. Pois é. Eu acho... que deram errado, tem várias também, né? Essa foi mais uma também que o pessoal passou meio batido, não deu muita bola também. Eu adorei esse Tomb Raider, porque ele parece muito com o Tomb Raider de 2018, 16? Tomb Raider 2, acho, né? Do videogame. Ele parece com o Tomb Raider novo, o Tomb Raider Remake, que atualizou pra geração nova mesmo. Que aí eu peguei pra jogar e fiquei muito puto. Eu falei, vai uma merda, desistir do bagulho. Eu falei, bosta. Cadê minha Lara pulando pra lá e pra cá? Dando cambalhota, não tinha. Gráfico com aqueles peitos, né? Que parecia dois triângulos, assim, a coisa mais bizarra do mundo. Adorava essa porra, gente. Esse mudando de assunto, esse filme Megan, já chegou a ver? Megan. Pô, como não? É um filme maravilhoso. Aí, eu ainda não vi. Bom, tem gente, obviamente, como todo filme, tem quem não goste. Mas eu dei várias risadas. Bom, não sei se era pra mim. Não sei se era pra eu estar dando risada. Esse filme é pura tiração de sarro, cara. Eu dei muita risada. Não dá pra levar a sério esse filme. Esse filme é pra rir. Se a pessoa ficar achando qualquer, né... Porque primeiro que é bizarro. É uma daquelas histórias básicas, né? Pô, eu gravo... O Alan sabe, né? Eu gravo podcast sobre aquela série clássica Além da Imaginação, né? The Twilight Zone. Pô, e cara, essa série... Muita coisa que apareceu nessa série... Veio pro audiovisual de outras maneiras, né? E tem história The Living Doll, do The Twilight Zone. E filme de boneco, terror de boneco, que a gente chama, sempre tem uma espécie de estereótipo de o roteiro sempre costuma caminhar pro mesmo lado. E o Mega não foge disso. Isso que é legal, né? É meio. É o basicão do filme de boneco, terror de boneco. Sim, sim. Fica naquele vale da estranheza, né? A gente vê que é uma pessoa, a gente vê o rosto não mexe, como é uma máscara. Às vezes a gente não sabe se a máscara tá num animatrônico, tá numa pessoa. É esquisito demais aquele filme. Mas eu dei muita risada. Uma máscara com animatrônico, né? E uma pessoa também, porque a movimentação tem uma cena de dança, né, e tal, né? Então, eu não sei porque eu não vi a... Né, tem aqueles... A gente costumava assistir antigamente, né, o como é que é? Como é que foi feito o filme, papapá, bababá. Costumava vir nos DVDs, né? Hoje em dia não vem porra making nenhuma, off, né? Making off, é um making off. Costumava vir nos DVDs, agora não tem nada. Você tem que ver no YouTube, né? O Behind the Scenes, né? Eu vi o Behind the Scenes de que filme foi, gente? Do Tron. Eu tava vendo sobre o Tron e o Tron 2. Que eu até revi Tron 2, o Tron Legacy. Que eu acho um filme muito, muito legal. O Tron é uma obra-prima perdida da Disney. E o Tron Legacy é a altura. Eu gosto muito do Tron Legacy. Principalmente da trilha sonora. Valeu, Bed. Um abraço. Tu tem eu gosto muito. Aqui com 10 anos de idade aqui no chat. É verdade? É o Dark. É, provavelmente. Dark, você tinha que estar... Bom, não sei, deve ter alguma supervisão. Agora eu fiquei preocupado aqui, mas é isso aí, né? Internet é isso. Isso aí é... O assunto não tem... A gente não tá falando nada aqui. Mas de qualquer maneira, né? Foca nos estudos. É isso aí. Tem que estudar. Muito bom. Provavelmente a galerinha tá de férias. Até dia 6 tá todo mundo de férias. Aí tem muita gente. Vão começar assim... Mas é interessante, assim, porque a gente está falando de um conteúdo, você falou do Mega, e é um conteúdo bem PG-13, de boa, gente. É divertido, é absurdo, né? Eu achei que... Lembra, Alan, que a gente sempre conversou sobre essas produções do James Wan, né? E a gente dava tanta risada, porque como é que pode fazer um filme da freira e fizeram, né? E o filme é um total absurdo, né? Então você vê que esse filme é mais uma tiração de sarro. desse James Wan Universe. E é bem engraçado também. É absurdo. Não, Biff, eu não tenho nenhum nem outro. Biff tá perguntando. Biff é um amigo também das lives aqui. Se eu tenho filho ou filha. Tenho nenhum nem outro. Ó, pra vocês verem, eu tenho, tá? Eu tenho um filho. Meu filho tem, vai fazer 25 anos agora. Aí então, sim. Eu gostei. Eu gostei desse filme. Eu achei divertido. Deixa eu até falar que o Biff é artista. Biff e a namorada dele estão na produção, estão na reta final da produção de um material. São cadernos, blocos personalizados. Biff é o cara. Biff é o cara. Uma hora dessa aqui, ó, acabou de ver a live, depois, quem puder, dá um pulo lá no canal do Biff, dá uma olhada lá, que ele sempre tá fazendo uma livezinha legal. Legal. E os produtos dele estão quase aí, então não, Biff, tá quase chegando a hora de a gente poder... Divulga aí, marca assim, a gente no Twitter, né, e toca a gente as vezes divulgar, retweeta, viu? Quando tiver tudo no esqueminha pronto, a gente já bota aqui no fundo aqui. Agora tem um fundo, Biff. Eu dei uma ajeitada aqui no escritório, peguei meu Mega Drive velho, botei meu Sonic lá funcionando. Que você tem uma TV das antigas, né, Alan? Meu filho também tem uma TV para videogames antigos. É, ali dentro, é que não tá dando para ver porque fica escuro, mas ali dentro tá meu Mega Drive, tá meu PlayStation 2, tem um DVD aparelho, leitor de DVD. Eu também tenho essas paradas, tenho videocassete. Meu videocassete tá lá no outro quarto. E tem um Atari Jaguar, tem uma bagulhada ali atrás. E eu vou deixar eu botei uns filmes ali, ó. Deixa tu tá que nem meu filho aqui. Também, tá todo com as paradas antigas, né? Só... É vintage, aqui é vintage. É vintage, ó lá. A gente velho chama o negócio de vintage. Olha lá, botei uns DVDs ali, Exterminador do Futuro. Olha a Sega rolando, gostei de ver. Comando, Robocop, Duro de Matar, que eu tenho que ver todo Natal, então ele já tá aqui. O Alan é um especialista, gente, nos filmes clássicos. Ele gosta de fazer a revisão, né, Alan? Que a gente grava os podcasts, né? O Alan já gravou vários, gente. Procurem lá, que ele é um amigo tão querido, já gravou tanto com a gente. Aí eu pergunto ao Alan, o que, que você assistiu? Aí ele fala, eu reassisti. Eu reassisti um monte de coisa. Agora mesmo eu reassisti o Tron, os dois Trons, eu reassisti. Eu reassisti o Tron porque eu não sabia da existência de uma série de Tron. Uma série chamada Tron Uprising. Uhum. Eu não sabia que ela existia. Aí eu falei, ué, uma série? Isso é uma desculpa perfeita para eu reassistir os dois filmes. Reassisti os dois filmes, assisti a série é padrão, bem legal. Aí eu já emendei com uma outra série que eu não sabia que existia, que é de um jogo. Aí nessa eu vou só falar também, porque eu assisti Nier Automata, que é uma série de um jogo até bem recente. Também um jogo bem recente. Sim. Deixa eu ver o que eu emendei nessas assistidas. Eu quando começo... Ah, eu vi Robocop. Robocop é de lei, né? Esse daí tem que assistir mesmo. Eu revi Robocop quando eu tava ajeitando tudo ali. E... deixa eu ver. Eu vou tentar lembrar. E você? Enquanto eu vou tentar lembrar mais alguma coisa aqui, diga mais alguma coisa, fora o Megan, que a gente vai passar superficialmente, porque não tem muito o que falar, porque... Coisa nova, né? Muito recente, né? Recente, é bem... Ah, eu recomendo para essa turma maravilhosa aqui, claro, né, para os que acima de, né, sei lá, não sei se é tudo PG-13, eu fiquei altamente preocupada de ter audiência menor de idade, né, o advogado já bate na porta e fala, cuidado, o que você está falando, né. Não, fora as brincadeiras, né, eu gosto muito dessas séries do Reino Unido, sabe, essas séries de humor meio absurdo, tipo The IT Crowd, né, eu sou fanzoca mesmo de carteirinha, de ter blusa e tudo, né. Aí, ultimamente, eu ando reassistindo essas séries dos anos 90, que são séries de humor britânicas, né, tipo Father Ted, tem uma chamada Black Books, né. Então, tem sido muito legal. Eu tenho feito a revisão E a gente fica rindo aqui em casa que nem fica, sabe, tipo Chaves. Que tu já conhece a piada, mas tu vai dar risada do mesmo jeito, eu faço assim. Aqui em casa a gente fica rindo solto aqui, assistindo as besteiras do pessoal dos padres, né? Que essa série é o Father Ted. São tipo três padres que vivem sozinhos, isolados, né? Numa ilha no fim do mundo, uma ilha na Irlanda, e os absurdos que é aquela comunidade. As pessoas são muito engraçadas, né? E fazem besteiras, né? Tem um casal que fica tentando se matar o tempo todo. É bem absurda a série. E é claro, os padres são hilários, né? Até inclusive o ator já faleceu, né? O que faz o Ted. Mas, cara, é uma série muito engraçada. É tipo top 10 no Reino Unido. As pessoas gostam tanto que até hoje passa lá naquele streaming deles, né? Eles têm aqueles streaming BBC 4, né? Um negócio assim. Faz o maior sucesso e eu me acabo. Eu dou risada aqui. Quando eu tô de mau humor, isso é cura pro meu mau humor. É essas séries absurdas aí que eu fico rindo. E sériezinha de, sei lá, de terror? Acho que tem assistido alguma? A série eu de comédia tenho. Eu já sei, mas sériezinha, você já falou de uma, e tem alguma, mas alguma coisa nova, não nova. Ah, eu vou no Nova que tu me conhece, eu sou aquela pessoa, eu sou obcecada por Anne Rice. Entendeu? Essa autora, não sei se... Nossa, Ana... Eu também... Ana Arroz, quase. Tu gosta dela também, da Anne Rice? Gente do céu, eu a amo, assim. Eu gosto de tudo que é relacionado a ela, ela já faleceu. E essa escritora, ela tem o famoso Entrevista com o Vampiro, né? Que é uma série maravilhosa. É uma série, né? Filme, né? Um livro, primeiramente. E depois tem um filme com o Tom Cruise, com o Antônio Bandeiras, com Brad Pitt, mas recentemente saiu uma série maravilhosa, que está sendo apresentada, acho que é naquela AMC, é no stream deles, né, no streaming deles, a AMC, né, e até terminou a primeira temporada, é uma série muito legal, maravilhosa, e agora recentemente está saindo dentro do universo da Anne Rice, o Mayfair Witches, né, que é a série de bruxas dela. Sabe? A Anne Rice é maravilhosa. Assim, eu gosto de tudo que é relacionado. Botou o carimbo da Anne Rice, eu falo, já quero assistir. Eu achei legal um canal, né, Alan? Falar, olha, vou passar, eu comprei os direitos, eu vou passar. Porque olha o conteúdo, né? As possibilidades de saírem coisas boas. Saiu Entrevista com o Vampiro, já pensou? Depois vem o Ladrão de Corpos. Aí depois vem Rainha dos Condenados. Pô, é muita possibilidade boa, né, Alan? Vindo ali da Anne Rice. A obra dela, ela não teve... A série das crônicas, do vampirescas, ela nunca teve o destaque que ela merecia. Ela merece, aliás, né? Quando é que ela merecia? Não, que ela merece. Uhum. Mas porque também ela é bem extensa, né? A série das crônicas vampirescas, elas são bem extensas. Eu não sei se são uns 10 ou 12 livros. Eu me lembro que começou mais ou menos quando eu nasci, 70 e um pouquinho, e foi até quase 2020. 2018, 2017, talvez. Foi longe, né? Teve vários vampiros especiais sobre, né? Vampiro Armã, e por aí vai, né? Teve bastante coisa. Eu vou chutar que sejam uns 12 livros. Parece até a Torre Negra do King. O negócio é gigantesco. Começou lá nos anos 70 e acabou nos anos quase 20. 20. Sim. O primeiro filme, que é o primeiro filme, não, o primeiro livro, que é o Entrevista com o Vampiro, que é o que foi adaptado, que por algum motivo não rendeu a segunda parte. Eu nem sei se existiu, porque eu me lembro da Rainha dos Condenados, com a Alia, com aquele cara que foi o Dorian Gray depois, não me lembro o nome dele, e depois eu acho que não saiu mais nada. Eu acho que não saiu mais nada. Realmente, eu nunca entendi por que eles fizeram o filme de Entrevista com o Vampiro e depois já foram direto para a Rainha dos Condenados, cara. Não consegui entender isso daí também. Eu acho que a Netflix era, se eles querem investir em alguma coisa boa, eles querem investir numa série que dure, porque se eu estou chutando errado, tem uns 12 livros, ou mais. Dava para, por uma temporada, um livro por temporada, tinha 12 temporadas. Só nisso. Só nessa brincadeira. Mas pelo que eu pude entender, porque a AMC comprou os direitos, tá apresentando, né? Eu acho que eles vão continuar, né? E sabe o que é interessante? Que assim, existe assim uma pauta um tanto quanto... existe uma pauta que ela é abordada na série, entendeu? Que ela é muito mais verdadeira em relação às histórias do que foi feito no filme, né? Tipo assim, porque são histórias com conteúdo homoerótico, né? Só que o que acontece? No filme é meio subentendido, né? Não é claro isso daí. Já na série, não. Então isso é bem interessante. Corajoso. Mas você tá falando das bruxas, da Bruxas de Mayfair. Não, eu tô falando do Entrevista com o Vampiro, porque são duas sagas que a AMC tá apresentando. Ah, ela tá fazendo a série também? Isso, eles estão fazendo, já acabou até a primeira temporada de Entrevista com o Vampiro, da AMC, que é linda, terminou. E agora, recentemente, tá passando ainda as Bruxas de Mayfair. O Mayfair Witches, né? É, Mayfair são três livros. Mayfair são, ou três, ou quatro. Mayfair é porque a Ana... A Ana é a versão o Stephen King de saias, né? Porque ela tem uns 400 livros também, né? Não, não tem 400 ela livros. Ela vai fazer falta, né? Ela tem fases diferenciadas. Tem série dela sobre faraós, né? Sim. E tal, múmias e tal. Então é muito interessante, né? Eu acredito que... O dela é muito querido, né? No Facebook, sim, né? Sim. Recordando a mãe dele, né? Eu acredito que ela tem uns bons... Eu vou chutar uns... 30, 40 livros, assim, por baixo. Fácil. Tudo dividido. Tem 3 é uma saga de uma coisa, 5 é uma saga de outra coisa, 4 é uma saga de outra coisa, uns quase 15 é as crônicas vampirescas. É que foi o que mais... A parte que ela mais se dedicou de uma série foi as crônicas vampirescas. Porque é o que fez mais sucesso, obviamente, né? Só que nunca foi... Nunca teve o destaque que merecia ter, porque é uma coisa muito legal. As crônicas vampirescas são muito legais. Ah, eu concordo muito contigo. Há anos, né, que eu converso com os amigos nos podcasts e a gente sempre lamenta e fala, nossa, Anne Rice, ela merece todas as adaptações possíveis, né? Ela é uma grande autora. E você vê, né, ela realmente, estou vendo aqui na Wikipedia agora, ela tem a série das crônicas vampirescas, né, tem a são série... Quantos? São quantos? Peraí, deixa eu ver aqui. Valeu, Valdir! Eu tava contando aqui, só que eu tô sem óculos aqui, né, mas tá. São uns mais de 10 livros, viu? Ah, com certeza. Tem a série Novos Contos de Vampiros, vão mais dois aí, tem as Bruxas de Mayfair, que são três. Tem a série Bela Adormecida, essa eu não conhecia, tá? Tem a série Cristo Senhor, porque sim, ela teve uma fase religiosa, né? Aí tem a série Cristo Senhor, Songs of the Seraphim, tem a série Old Gift Chronicles, ou seja, são de lobos, né? E tem os romances únicos dela, então é uma quantidade realmente significativa da carreira dela, viu? Muitos livros publicados a mulher teve, viu? E sensacional, né? Anne Rice, maravilhosa. E eu tô muito feliz, gente. Tem uma coisa que eu tô feliz, foi de os caras estarem fazendo série sobre Anne Rice. Né? Ela merece toda a, né, as adaptações possíveis. Eu acho que o público... Tem público para isso que gosta de vampiros, né? O jeito como ela trata esse universo vampírico, eu acho que ele é bem característico. Ele é mais interessante do que outros tratamentos, né? Sim. Então, eu gosto do jeito. É um jeito mais moderno, né? Ela começou nos anos 80, como você falou, a escrever, né, sobre os livros e tal. Então, você vê que é maravilhoso, gente. E tá sendo as Bruxas de Mayfair... Tem uma atriz maravilhosa. Qual é o nome dela? Ela tem os olhos quase brancos, de tom azuis, assim. Ela é muito diferentona, né? Eu esqueci o nome dessa atriz aí, que faz as Bruxas de Mayfair. Mas ela é maravilhosa. Eu tô gostando muito de acompanhar. Eu me lembro quando eu vi... Porque eu vi, né? Para o ódio do Douglas, do Bruno, eu vi o Crepúsculo. eu achei, assim, muito... Muito descarado Crepúsculo ser uma cópia sem vergonha da tentativa do universo das crônicas vampirescas. Assim, aquelas famílias aristocráticas de... velho, sabe quando você assiste uma coisa que você fica assim... Isso aqui parece com alguma coisa, mas a outra coisa é boa, e isso aqui é ruim. Por que eu não estou conseguindo me lembrar? Aí, passado um tempo, eu consegui me lembrar do que eu estava pensando, no que eu estava me lembrar, de onde eu estava tirando, né, a referência, que era justamente das crônicas vampirescas. Que... Nossa, velho. É assim, né? É estranho, porque você vê que Anne Rice, visualmente, também era uma pessoa religiosa, né? Porque... Uhum. A escritora do Crepúsculo, não é ela que era... Eu esqueci a religião dela, mas era religiosa também. Uhum. Né? Então tinha essa obsessão por casamento, né? Para as relações serem depois do casamento, etc. Mas você vê como é muito melhor, né? Para mim, Crepúsculo não é bom, mas é pior ainda o que fizeram a partir de Crepúsculo. Que é aquela outra saga que é derivada... Né, de, sabe, pra dona de casa frustrada americana, que, né, não sei nem se merece menção, né, que é no mínimo ridículo, né, então você vê que é muito triste. Se ela quis pegar a Anne Rice como base pra escrever Crepúsculo, é uma ofensa muito grande a Anne Rice, sabe, que claro que é uma estudiosa, né, realmente uma pessoa que manja muito. E claro que ela se pegou de outros, né? Nada sai do nada, né? Até o que tal quem escreveu, etc, né? Sim, então, sim. Você vê que... Mas assim, tem maneiras e maneiras de tratar um tema, né? Sim. Você vê que o jeito como a Anne Rice tratava era muito legal, pô. Sim, eu sou velha, né? Eu lembro do Buzz, na época, quando saiu o primeiro filme, Entrevista com o Vampiro, que ficavam fazendo aquela... Aparecia em tudo quanto é lugar, jornal, revista, né? Ah, quem será o protagonista de Entrevista com o Vampiro? Aí colocava assim, será que é o Brad Pitt? Será que é o Tom Cruise? Ou será o Antônio Bandeiras? No final, cada um tinha um papel no filme, né? Uhum. Mas fez aquele buzz, né? Ficou todo mundo, nossa, quem será, né? E tal. E o Tom Cruise, detalhe, ele é um ótimo Lestat, né? Ele é um ótimo Lestat, porque o Lestat, ele tem essa coisa, ele é um personagem debochado mesmo, né? Sim. Achei que gostei do Tom Cruise também. E esse Lestat, não sei se você chegou a assistir, Alan, mas ele é maravilhoso, esse Lestat. Ele consegue ser mais debochado e mais cruel ainda do que o personagem do Tom Cruise. É, o que já é bem difícil, porque o Tom Cruise tava que tava naquela época, tá, ali. Tava com tudo, né? Tava ali, o cara tava no auge mesmo. Ô, Bife, a Angélica, ela vai começar a agitar. A Twitch, ela vai começar a agitar. Você consegue seguir o conteúdo dela no Facebook e no YouTube. O YouTube tem um canal com o mesmo nome. Sim. Que você vai achar lá podcast. É Masmorra Cine. Só procurar Masmorra Cine que tá. Só procurar que tá lá, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tá tudo lá. Tá no Spotify, é só procurar Masmorra Cine que você acha. Facilmente. Obrigada por perguntar, Bife. É bom. Eu tenho um orgulho do que eu construí, né, nesses anos todos, porque o conhecimento você vai construindo muito aos poucos, né? Ninguém chega sabendo tudo. Então, eu sempre brinco que o fato de conversar com as pessoas é onde você vai adquirindo, né, o conhecimento e tal. Alguém deu um toque, falou assim, pô, lê esse livro, assiste esse filme. E isso tudo colabora, né, para você, acabar sabendo conversar com as pessoas, trazer coisas interessantes, né, e tal. Tudo é um exercício de você conversar, né, você falar, né, dessa troca, sim, né, Alan? O Alan foi um dos melhores convidados que eu tenho no podcast. Oh, que é isso. Adoro, os papos são muito bons mesmo. O Alan, assim, e a gente, todos nós somos de podcast, né? E engraçado que eu consegui fazer mais amizade com você, né, Alan? Do que com o teu amigo, por algum motivo. Mas você virou um convidado maravilhoso. Já gravamos clássicos juntos, né? Já. E demos muita risada. Isso é muito bom. Essa é a parte mais engraçada. Não, o Rick não. É o outro rapaz que gravava. O assunto... Era, às vezes era até um assunto mais polêmico, uma coisa, mas a gente sempre estava dando risada. Pois sempre estava dando risada. E eu sempre acreditei, veja bem, que você... Não é que você não tratar com a seriedade necessária os assuntos, mas você tratar com um pouco mais de leveza. Porque a vida já é muito triste, é que nem a gente está conversando. Eu prefiro ver o pessoal batendo boca no Twitter, reclamando de The Last of Us, do que ver a gente diariamente lamentando falecimentos e mortes, e gente debochando de vacina, mil vezes, sabe? Então, é claro que essas coisas não foram apagadas, elas existem. Mas isso é bom, parece uma volta à normalidade. O Twitter é para ser um local de gente chata e reclamona, entendeu? Sim. Não é para ser um local de lamento, de tristeza, né? Então, é bom isso, é uma volta à normalidade. E você pode falar de cinema clássico, do que for, né? E de assuntos até... E tal, você tratar isso com um pouco de leveza no que for possível, né? Senão a gente vira um Danilo Gentili, né? E faz piada com o que não deve, né? Exatamente. Ô Dark, claro que a gente... Bom, eu como sou fã de quadrinhos, que não dá para esconder que eu sou fã de quadrinhos, eu gostei do Doutor Estranho, eu gostei mais do filme do Homem-Aranha do que do filme do Doutor Estranho. Porque eu achei que o filme do Doutor Estranho ficou meio de lado no filme do Doutor Estranho. Mas, né? O Benedict... Cumberbatch, sei lá das quantas, ele ganhou um dinheiro fácil ali, né? Ele não teve que fazer muita coisa, não. Ele teve que tirar foto pro pôster e meia dúzia de cenas. Eu achei o filme padrão da Marvel, razoável, não é um dos melhores. O Homem-Aranha, que não é da Marvel, é da Sony, foi bem melhor. Ô, Bife, brigadão pela presença, cara. Depois eu colo lá. Grande abraço, Bife. Entendeu, Dark? Mas os dois são legais. Os dois são bem legais, são bem divertidos. Boa noite, Bife. Os dois são bem divertidos, são filmes da Marvel. São gostosinhos de ver. O do Homem-Aranha é mais. O do Homem-Aranha, assim, tem uma carga mais dramática. Tu assistiu esse filme do Aranha, o último filme do Aranha, Angélica? Menino, se eu te falar que eu não tenho assistido nada de super-herói... Eu peguei um ranço de assistir coisa de super-herói, com todo respeito a quem gosta, né? Porque aloprei, tá ligado? Se chegar um pouco de alopração, tô assim, entendeu? Obrigado, Bife. Boa noite. Bife, não. Dark. Boa noite. Depois aí, quando tu quiser, tu cola aí. Obrigadão. Cola aí, Dark. Eu assisto. Não vou dizer que não vejo, porque eu vejo. Mas... eu não vejo com a mesma emoção que eu via antes. Eu me divertia muito mais nos filmes da Marvel, com os filmes da Marvel, do que eu tenho me divertido atualmente. Eles eram mais... não vou dizer... não era engraçado. Eram mais leves. Os filmes da Marvel eram mais leves. Cara, é um filme de gente de Colan. Um filme de gente de Colan. Eu não quero ver drama, não, cara. Eu quero ver Guardiões da Galáxia. Eu quero ver nego fazendo dança ridícula, herói absurdo. O cara é um tronco, o outro é um guaxinim. E é isso que eu quero ver. Eu quero me divertir. Eu vou assumir a minha incapacidade. E aí, né, que vem as críticas de eu não conseguir mais. Na minha cabeça, não funciona. Eu tenho que assistir 10 filmes pra poder assistir um. Né? Aliás, isso daí é uma coisa que eu acho que se auto-implodiu, né? Desde que aconteceu o último escândalo, né? É. E o cara tá fazendo um reboot de tudo, né? Então, cara, eu não consigo. Pra mim, não é que eu não goste mais de filme de super-heróis, que eu gosto de filmes, de séries, de tudo. Mas eu tô dando um tempo disso. E eu adoro Homem-Aranha. O último que eu assisti do Aranha foi aquele. Volta pra Casa. Todos são alguma coisa casa. Acho que é De Volta Pra Casa, que é um ator bem jovenzinho. Eu lembro que eu achei muito fofo. Eu falei, nossa, que gracinha, né? Porque tem essa coisa das pessoas tirarem onda do que é juvenil, né? Eu já aprendi, né? Eu dei a volta completa, tô ficando velha, e eu acho isso, na verdade, muito fofo. Então, essas relações adolescentes e tal, esse universo da descoberta, eu acho fofo. o negócio dele adorar o Homem de Ferro, lembra? Que tinha um lance dele adorar, nossa, ele é fã do Homem de Ferro, né? E ser aquele ator que é meio blasé, né? Então eu gosto bastante, mas aí depois, acho que foi a última coisa que eu assisti. Acho que tinha a Feiticeira Escarlate lá, também assisti essa série. O Robert Downey Jr. é o melhor mesmo, blasé total, Ele é eu totalmente sou o melhor de todos. Eu sou o melhor de todos e eu sei que eu sou o melhor de todos, então eu sou o melhor de todos. É, que bom, me aturem. Que esses atores e essas atrizes, eles conseguiram dar sentido para a carreira deles, né? Porque o que seria do Robert Downey Jr., com todo respeito àquele belíssimo filme dele, Chaplin, né? Que é um filme que muitas pessoas não sabem que existe, é um filme lindo. E eu acho que a guinada da carreira dele foi ali nesse filme Chaplin, né? Sim. Interpreta o próprio. Mas o que seria dele sem esses filmes de super-heróis, né? E eu acho que dentro desse universo dos super-heróis, tem esses caras incríveis, porque o diretor do Homem de Ferro, qual é o nome, tu lembra dele? É o... É o cara do Mandalorian, o produtor do Mandalorian. É o assistente dele, é o assistente do Tony. É, não, isso, exatamente. Esse cara é um grande diretor e essa série de Mandalorian e tal, não tô lembrando, é John Favreau. Ele é um grande produtor de séries dentro desse universo Star Wars e tal. E então eu gosto muito mais do que saiu daí, talvez, pro outro lado que foi, de Mandalorian e tal. Eu gosto de todas as séries e temporadas do Mandalorian, acompanho ardentemente, assim. Só super-heróis que eu dei um tempo. Eu parei um pouco porque, não sei se me deu uma coisa quando eu subi essa notícia do cara falar que ia fazer um reboot. Aí depois começou a ter aqueles papos com o próprio público que eu fiquei meio... Pô, aí a pessoa ficava, pô, por que eu vou assistir esse filme, então? E a resposta das pessoas era meio agressiva, né? Ele mesmo não respondia muito bem. Eu falei, pô, isso é uma falta de respeito com o público que você construiu, né? Porque vamos lembrar de uns tempos pra cá, acho que de 15 anos pra cá ou mais, você tinha que assistir vários filmes, porque aí ia aparecer um fulano no filme mais pra frente. Aí você tinha que assistir o filme do Mulher Maravilha, filme de fulano, filme de cicrano. Isso daí começou a me encher meu saco. Então eu falei, não, cara. Aí depois, sem contar que teve esse filme da Mulher Maravilha, 1980, acho que é o nome. E, porra, 84, eu achei uma merda. Eu gostei do filme. Aquele filme ali, eu vou... mas eu acho que você tá falando do Dave Filoni. Acho que você não tá falando do Favreau, não. O Favreau é o gente boa. O Filoni é que dá umas vaciladas de vez em quando. É, então, o Filoni é o que tá sempre de chapéu. Porque ele é o produtor do Mandalorian, né? É. E o Filoni também, mas o Filoni é o que tá sempre de chapéu. Chapelão. De cowboy. O Filoni é que dá umas vaciladas de vez em quando. Tem aí. Um que fica respondendo mal para as pessoas no Twitter, né? É o Filoni. Eu achei um deboche. Assim, se tu é produtor, né? É que nem a gente tem podcast e tal, a gente não pode dar patada nas pessoas, a não ser que as pessoas deem patada primeiro. Eu sou a pessoa que dá patada nos outros, mas assim, se a pessoa for mal educada, for ignorante, faltar com respeito com uma... Alô? Ih, rapaz. Vê se vai voltar. Vou mandar uma mensagem pra ela. Acho que a internet dela, será que cai? Vou mandar uma mensagem. Angélica, a sua voz deu uma parada. Vou aguardar um minutinho para ver se volta. Vamos ver se ela volta. De repente a internet, né? Caiu e ela não percebeu ainda. Valdir, é isso aí. Coisas da internet. Ou será que a minha internet caiu e eu não vi? Pode ser também, né? Deixa eu ver se ela vai receber a mensagem lá. O Dave Filoni dava umas vaciladas aí de ficar batendo boca no Twitter. Cara, com certeza Guardiões é a melhor, né? É a melhor equipe. Guardiões é a equipe que é a equipe divertida. É a equipe engraçada. Vou mandar uma mensagem para ela aqui no Discord. Star-Lord ganha na dança, rapaz. Ah, ela caiu mesmo. Ela caiu da conversa. Vamos ver se ela volta. A internet dela deve ter dado um revertério. Ela recebeu a mensagem pelo WhatsApp. Está digitando. Caiu. É, eu vou continuar aqui uns, sei lá, 10 minutos. Voltando, a gente encerra. Vou esperar aqui. A chamada está aberta. Isso às vezes é só um concerto na rede. Eu vou deixar aqui a chamada do Discord aberto. Quando a internet voltar, você vai ver, você conecta de novo na hora. Ah, Guardiões é bom demais, velho. Guardiões é bom demais. É, o Sonic tá lá no Mega Drive. Mega Drive tá ali embaixo. Dá pra ver o controle ali, dele ali. Então, o Mega tá ali, o Play tá aqui. Mandar mensagem pra ela que ela tá aqui desesperada, mandando mensagem. Não tem problema não, Angélica. Não esquenta a cabeça não. Vou ficar aqui mais um tempinho. São 10h08. 10h08. Eu fico aqui até 10h18. Se em 10 minutos não voltar, eu me despeço e encerro. Não tem problema nenhum, não. Nós ficamos praticamente por 1h50 falando. Esquenta, não. Pô, eu vou tentar, Valdir, eu vou tentar sempre botar um jogo diferente para ficar de tela de fundo quando estiver gravando. Depois eu vou ajeitar direitinho ali a estantezinha com os DVDs aqui, ó. Ajeitar de direitinho aqui a estante. Tu tá vendo no PC ou tá vendo no celular a live? Pô, boa ideia, hein? Ah, quer ver só uma coisa? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar uma parada maneira. Bom, vou tentar, né? Porque é pesado. Vou tentar aqui. Aproveitar que você está olhando. Fazer uma palhaçadinha também. Fazer uma bobeirinha. Resta saber se eu vou conseguir tirar isso daqui. Que não é leve. Vamos ver. Aí, deixa eu ver. A Angélica voltou. Peraí. Tá me ouvindo, meu amigo? Com certeza. O bom do Discord é esse. Você cai e volta, você já volta conectando na chamada. Ai, me desculpe, gente. Eu tô vendo como é uma coisa do mal. Eu acho que tá falando qualquer coisa mal aí de super-herói e o bagulho já cai. Tô mostrando aqui pro Valdir. Aqui, Valdir. Um pedacinho de mangazada aqui, ó. Doutor Slump, no caso. Agora deixa eu botar pra cá, porque esse negócio é pesado. Aí eu tenho mais. Olha. Naquele canto ali. A caixa que ele tá falando mais... é só de mangá? É. Tem mais 4 aí. Eu não vou pegar não, porque senão vou acabar com as minhas costas. Adoro que você e o Eudes fazem de trabalho. É um trabalho muito bonito, assim. Tava conversando com o Mário um dia desse, o quanto exige desprendimento e afeto, né? Você se preocupar com mangás e tal. A difusão, né? Do conhecimento. É, a pessoa tem que... Ó, Valdir, tu que curte, ó. Los Cavaleiros do Zodíaco. Mas esse aqui é o livro Gigantomaquia. E pra quem não sabe, também teve livros que vinha com pôster dentro. Olha! Da época que os caras investiam dinheiro na coisa e vinha com a capa que diz que aqui é o símbolo e olha, a capa em si vinha por cima da capa. Uou, de plástico transparente. Melhor nela. Muito bom. Com certeza. Bom. Isso aqui é... É uma das coleções que eu tenho aqui. Eu tenho um cara que faz live falando de... Dr. Slump. A coleção tá aqui dentro também. Ele faz live limpando, embalando revista. Tem, deve ter live de tudo, menino. Eu não quero ser escatológica, não, né? Hoje em dia, a juventude, assim, o pessoal ama muito TikTok, né? E no TikTok o pessoal fala que tem de tudo, literalmente, até gente que faz... O conteúdo da pessoa é soltar pum. Tem disso. Tem de tudo. Mole? Tem de tudo. Entendeu? Você pensa numa coisa mais bizarra, né? E a gente achando que isso não era possível, mas tudo bem. Não. Tem de tudo. Samurai X, deixa eu ver o que tem mais aqui nessa caixa, porque, como eu já falei, não vou pegar outra. Então vai acabar com as minhas costas. Porque as caixas são um peso. Aquele filme que tava passando outro dia desse, na TV, passou da... Tava passando aonde? Na Globo? Não me lembro. Eu tô dando risada aqui porque foi o Valdir, né, que tá falando, ASMR é muito tosco. ASMR é de ficar fazendo barulhinho, né? É. Pô, mas será que tem ASMR de pum, gente? Aí já chegou. Foi longe demais, né? Aí... Se não tem, alguém vai inventar amanhã. Já deve ter. Como é que chamou esse filme aqui? Alita. Nossa, Alita, Anjo de Batalha. Adoro. Outro que não voltou, hein? Teve filme, não voltou ainda. Essa coleção tá toda aqui. Tá toda aqui. Tá toda largada por aqui. Ah, eu queria. Eu tava falando com o Marcos dia desse, porque o Shyamalan estreou esse filme aí, né? O Old, né? E tal, que é baseado num quadrinho sensacional, né? Que eu acho que Cidade de Areia. Eu ouvi falar que postaram esse quadrinho outro dia desse. Então, o quadrinho Tão... Eu não postei nada, não. Eu ouvi falar. Então, o quadrinho é sensacional. E o Shyamalan fez esse filme que tira toda a graça do quadrinho, né? Porque no quadrinho, né, as coisas não são explicadas, né? Tem uma discussão filosófica sobre a brevidade da vida, a passagem do tempo. E, porra, o Shyamalan me bota um plot twist no negócio com explicação. Eu falei, gente... Porque não precisava nem um pouco. Ó, um quadrinho também que é excelente e poderia virar até um filme. São 4 edições. É belamente ilustrado. Qual que é esse aí? É lindo. Predadores. É de são vampiros. Bem estilão... São dois irmãos. Bem estilão Rainha dos Condenados. Olha que da hora, né? Tá me lembrando do desenho estilão. Daqueles quadrinhos antigos, não sei se tu é dessa época, não deve ser. Tinha aquelas revistas, tinha Rancherox, né? Tinha Circo no Brasil, saía aquelas publicações que eram vários desenhistas, roteiristas, né? Sim. E eu te sinto muita saudade dessa espécie de arte, acho muito bonito. Era na pegada da heavy metal. Heavy metal, sim. Ó, isso aqui é meia dúzia que eu já mostrei e a meia dúzia nunca ouviu falar. Batman Mangá. Olha! Mas é Batman Mangá mesmo. É leitura oriental pelo tudo. É feito pelo Kiyazamiya. Ah, que da hora. É Batman Mangá feito no Japão. Muito bom. Aí outro dia desse o cara me perguntou assim, pô, sempre tem alguém, né? O cara que é novo. Aí, assim, acha que já sabe de tudo, né? O cara, sei lá, começou a fazer alguma coisa ontem. Aí o cara fala, pô, tu sabe quem é Lobo? Aí eu olhei pra cara dele, aí eu peguei essa aí, minha edição de 1991, que foi a primeira edição do Lobo aqui no Brasil. Falei, cara, eu acho que eu sei. Essa pessoa tá falando com quem, né, camarada? Né? Lobo eu é a acho base que eu do sei. Nosso, eu... do nossa formação. Pô, cara, de história em quadrinhos, né, leitor? Uma revista que é excelente também, pegar essa daqui, não sei se você já ouviu falar do Chadwick Lobo, concreto, o herói ecológico. Esse eu não vi. Ele é um cara que estava acampando com um amigo e uma nave alienígena desce, pega eles dois, pega o cérebro dele e coloca nesse corpo desse corpo de parece concreto, mas é um corpo de um androide. Mas o cérebro do cara tá aqui dentro. Oh. Pô, então o cérebro dele vai Cara, é muito tá legal porque... Tá lembrando dessa série nova aí, que um cara lá que é o Homem de Lata, lá do... Que é o Brendan Fraser, né? Brendan Fraser, a voz. Como é que é o nome daquilo? Deu branco, daquele... não lembro também não. Mas... Ah, realmente, eu esqueci o nome agora. É um quadrinho também. Verdade, mas... Aquele é um HQ. Esse daí é um corpo que é um corpo de concreto com cérebro humano. É, o cara bota o cérebro dele nesse corpo, mas o cara é altas viagens metafísicas, porque ele adquire praticamente a imortalidade, ele fica indestrutível, fica com a super força, mas ele continua sendo ele dentro do cérebro, né? Então ele sente falta, dentro do cérebro, dentro do corpo, ele sente falta da família, da esposa, dos amigos... É muito divertido, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer coisa que ninguém consegue fazer. Então ele meio que no começo é rejeitado. Parece a história do Coisa, do Quarteto Fantástico. Sim. No meio ele é meio que rejeitado, mas depois a humanidade abraça ele, porque ele... E ele vai trabalhar pra quê? Pro empreiteiro, alguma coisa do gênero? Ou vai viver a vida dele de outra maneira? Ele vai viver a vida dele, aí depois ele... É por isso que é assim, é concreto, o herói ecológico. Por quê? Aí ele fala assim, ah, vamos dar uma limpeza aqui no oceano. Aí ele entra, vai andando pela praia, blá, blá, blá, catando lixo, catando garrafa, e sai arrastando 1 bilhão de toneladas de lixo. Que legal, né? É bem nessa pegada, é bem ecológico mesmo o negócio, mas, é bem divertido. Mas o material dele deveria ser um concreto ecológico, então, deveria ser o homem barro, né, então, né? Acho que concreto vai cimento, vai uma parte de bagulho. Homem barro não pode porque já tem o Clayface do Batman, que já é o cara de barro. Aí se alguém fizesse alguma coisa de barro ia dar ruim, com certeza. Ai, ai, muito bom, cara. Adorei porque eu não conhecia, vou perguntar pro Marco se ele tem. Tem tanto quadrinho, ah, né? Deve ter. Aqui, eu vou mostrar um aqui agora que o Valdir vai chorar. Precisamos sim, né? Valdir, chore. Edição final de Shaman King. Bravo. Edição final, Valdir. Agora você me diz aqui, a pessoa que não conhece, Shaman King, do que se trata? Quero saber. Shaman King, tá saindo a animação agora do Shaman King. Ele consegue enxergar e controlar. Sabe como é que é mangá, né? Ele consegue enxergar e controlar espíritos. Então eles usam... É um Pokémon de fantasma. Eita porra! Vou fazer... O Valdir vai adorar essa minha nova definição de Shaman King. É Pokémon de fantasma. Pokémon de fantasma. Aqui, a edição especial da Alita. Que eu também tenho. Obviamente que eu tenho. Eu não teria. Legal. Que o original se chama Gun. Gun. Ah. Agora, eu tô procurando o número 1 dessa revista aqui. Achei. O melhor mangá depois de Akira que eu li e ninguém conhece. Éden. Éden, já ouvi muito falar. Muito mesmo, de coração. As pessoas têm fãs fervorosos de Éden, viu? Realmente. A melhor revista, o melhor mangá que eu li depois de Akira, porque ele é na pegada do Akira, ficção científica. É, devastação mundial, fim da humanidade, e assim, nunca viram uma animação e nunca fizeram nada com ele. Ó, para não dizer que eu também não tenho revista americana, eu também tenho. Ó, Alan Moore e mais alguma galera, Tom Strong. Eu lembro. Para não dizer que eu não leio nada de... Eu também, né, Alan? O que eu li assim, de quadrinhos, assim, porque... Tudo que eu li de quadrinhos na minha vida, a maior parte disso foi empréstimo dos outros, né? Mas eu tenho colegas assim, tipo assim, tinha um que tinha todos os monstros do pântano, desde os formatinhos até os grandes. Aí eu consegui ler tudo, né? É, Conan, eu cheguei a colecionar uma época, mas aí também algumas sagas eu consegui ler inteiras, né? Mas eu realmente gosto muito de quadrinho assim. O Marcos é um fã, né? Livreiro, né? Então ele tem acesso a muito quadrinho e tem umas coleções cabulosas. Ó, HQ Nacional, Marcelo Campos, Quebra-Queixo. Quebra-Queixo, ouvi falar também. Nome genial, cara. Nome pra HQ, quebra aqui. Muito. Tem uma pegada dread. Eu não sei porque toda vez que eu leio quebra-queixo eu me lembro do Dredd. Uhum. Não a temática nem nada, mas o jeito o universo que ele vive é um universo... Falando nele ali aí, né? Sim. Falando no Senhor Queixo. A boca assim. É, impressionante, né? Meu queixo tá igual do Dredd. O Dredd tá mais barbeado, Alan. Aqui, ó. Igualzinha lá. É? Muito bom, cara. Caraca, essa foi triste, ó. Wolverine. Da época que o Wolverine engraçado, ainda usava roupa marrom. Parada de quadrinhos aí. Eu acho que também tem, é assim, né? Não sei como contigo, né? Eu acabei lendo muita coisa porque o Marcos tem. E o Marcos, ele tem uma verve, ele gosta mais desses quadrinhos dramáticos, tipo Orquídea Negra, Sandman, né? Então, eu acabei, de vez de ler sobre super-heróis, a ler esses quadrinhos mais, né? Não sei te dizer. Ah, você caiu pro lado das graphic novels. Isso. Acabei lendo muita coisa nesse sentido. Você caiu pro lado da graphic novel. Graphic novel, a pegada é diferente. Uhum. O concreto número 1 aqui. Levantando a bandeira do planeta. Que ele é a favor do planeta. Ah, gostei dele. Muito legal. A parte engraçada, cara, a parte engraçada do concreto, da edição do concreto brasileira, é que ela foi publicada pela Toviaçu. Toviaçu Produções Artísticas. Toviaçu, pra quem não faz a menor ideia do que eu tô falando, era a editora do Cacete Planeta, pô. Ah, Toviaçu. Que da hora. Todo viado é surdo. Toviaçu. Tá de sacanagem com isso. Não tô. Vou mostrar de novo. Olha o símbolo. Gente do céu, que doideira. É uma velhinha com um negócio no ouvido. É. Toviaçu. Muito bom, olha isso, que doideira. Muito legal. Aí, pô, aí é uma das vantagens de ler quadrinhos antigos, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa do concreto. Aqui, tem essa história que o concreto vai salvar uma galera que tá presa numa mina, que ninguém consegue ir lá tirar os caras. Ah, essa daqui, deixa eu, cadê a capa aqui? Essa daqui é a minha ondinha que eu tiro. As Aventuras do Flama, que é do Mike Deodato, né? Uhum. Do Deodato, foi desenhista da Mulher Maravilha. Uhum. Trabalhou na DC por um tempão. Legal. Aí deixa eu mostrar aqui o nome dos restauradores. Eu tô sem óculos, pegar, então tem que falar. O óculos tá guardado. Eu tô vendo pelo celular e o meu celular tá terrível. É. Então, o terceiro da lista aqui sou eu. Uhul! Grande Alan! Muito bom. É, só daria se fosse uma foto mesmo. É, depois tu bota na fotinha no Instagram. O terceiro aqui sou eu. Muito bom. Tinha que ser meu mestre, essa daqui... teu amigo aqui. Aqui, pra tu ver como é legal. Eu ganhei, né? Ele enviou escrito à mão o agradecimento. Ai, que bonitinho. Que legal, né? Muito legal. É importantíssimo o trabalho de vocês, né? Muito legal. Muito legal. Essa aqui foi uma homenagem ao super-herói que o pai dele criou, né? O Flama. Que... Foi nos anos... 63. 63, 60, deixa eu ver. Quando é que foi o Flama? Agora eu já não lembro também. Tá escrito aqui em algum lugar. Quando quer ler rápido assim, não consegue. Uhum. Essa edição é muito legal, porque ela foi... Eu restaurei, eu e o Lancelotti, nós restauramos ela e restauramos ela completa com os anúncios da época. Nossa, isso é muito maneiro. Com texto. Né? Isso é um resgate assim maravilhoso, né, pô? Muito legal. Nós conseguimos puxar tudo. Tinha de tudo. Puxamos tudo aqui. Cara, ele é lá, lá da Paraíba. Isso é uma preciosidade, meu colega. Muito bom. Isso foi um... 63, essa revista aqui. Uhum. Foi lançada originalmente, o número 1 dela foi lançada... Essa edição foi lançada literalmente em 63, nos anos 60. Que legal. Bom saber, não sabia disso. Gostei demais de saber. Aí tive o prazer de poder ajudar na restauração. Já fiz outras coisas, mas aí essa daqui é que eu saí... Não tem aquele Caio. Já viu um quadrinista que tem uma página, Cantinho do Caio? Ah, sim, sim, sim, sim. Ó, o Caio, que foi o Caio que desenhou pra mim. E eu também ajudei a ele com a restauração de uma revista que ele ainda vai lançar. Pô, da hora. Vamos ver como é que vai sair. Eu sempre faço alguma coisa que acaba... Geralmente é mais simples, mas às vezes a gente se aventura para uns lados mais, como vou dizer, da mídia. É. Como é que é da mídia? Eu estava conversando dia desses aí com as pessoas, né? Uhum. Cara, claro que é um assunto que é controverso, mas a gente estava conversando sobre a perda dos materiais do audiovisual, né? Então, você está falando de quadrinho, uhum. Mas a gente está falando de filmes. Porque assim, os filmes perdem, gente, acredite se quiser. Porque se você não tem a boa vontade, a generosidade de alguém subir um torrent, às vezes, o filme se perde. E tem histórias famosas, assim, de o cara tinha um VHS guardado, entendeu? Ai, fulano subiu um torrent, aí resgatou o filme que foi remasterizado. Então, toda espécie de material que tu tentar preservar, nossa, ele é muito importante, gente. É importantíssimo, sim, é um trabalho maravilhoso. Mais de uma vez já entraram em contato comigo autores perguntando se eu tinha, porque entrou em contato via Eudes, via não sei quem, o Lancelotti, o Kusumoto, alguma coisa Kusumoto o nome dele, Roberto Kusumoto. Ele queria me comprar uma edição, que foi uma edição bootleg que lançaram de uma... Não, foi dele, não foi do Kusumoto, não. Kusumoto foi outra história. É a do Júlio Emílio Braz e de uma desenhista. Ela é desenhista... Eu não vou lembrar o nome dela agora. É do Drácula, que eles lançaram aqui nos anos 80. Aí a editora lançou um bootleg depois. O que, que eles fizeram? Um bootleg é um pirata, né? A própria editora lançou um bootleg. Ela pegou todas as edições e condensou numa revista só e botou na banca. Mas, tipo assim, eles pegaram o resto que tinha, botaram tudo numa edição só, vendeu, acabou. Menino, não sei se ela está falando a mesma coisa, que eu tenho uma recordação, parece um delírio, não vou falar que é coletivo, né? Porque eu lembrava que eu tinha lido Drácula no Brasil e que eram umas histórias que saíam no formatinho. E, caramba, eu amava aquilo de todo o meu coração. Aí tem um conhecido... São essas aí? Deve ser essas. Aí eu lembro de um colega meu, que olha como o podcast é maravilhoso, né? Chamado Rodrigo. O Rodrigo, ele tem um blog chamado Reminiscências de um Lorde Velho. Blog dele. O Rodrigo, ele é um estudioso dessas paradas, né? E ele tem uma publicação imensa sobre os quadrinhos. Que parar de sair no Brasil, só saiu no exterior... Aí, agora você falou, nossa, deu uma lembrança tão gostosa aqui, porque eu gostava muito desses quadrinhos do Drácula que saiu do Brasil, cara. E era um você tá, muito difícil de arrumar, viu? Muito mesmo. Então, eu tenho... Drácula, Sombra da Noite, era Neide Haruda. Haruda. Isso. Ela é descendente de oriental. Então, ela desenhava o Drácula numa pegada mangá. Eu lembro os desenhos da Mina, eram lindos. Né? Sim, uma pegada bem mangá mesmo. É só você jogar aí, Drácula Neide Haruda. É só você botar isso na internet que aparece. Sim. E vai aparecer uma montoeira de páginas do meu scan. Caramba, que legal. Rodrigo fez uma matéria muito boa também. Não sei se tu já chegou a ler, mas no blog dele, mas é muito legal. Porque você fica pensando, né, Alan? Eu fiquei muito frustrada, que eu nunca consegui terminar de ler. Nunca consegui. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou terminar de ler essa história? Que eu comprava na banca, usado, no sebo. né? Aí eu vi através do blog dele que parece que saía no exterior depois, né? Não saía mais no Brasil, algo assim, né, Alan? É, eu não vou nem falar assim, vou te mandar, porque eu tô lutando para ver se eu consigo recuperar o meu HD justamente de HQs. Ah, sim. Que o meu HD de HQs parou. Ai, que dó. Então eu vou, gente, ter que dó. Eu vou ter que dar um jeito, vou ter que pagar, né? Não vou ter que dar um jeito, não. Tenho que pagar para botarem para funcionar aquele negócio, nem que seja pelo tempo preciso de eu tirar o conteúdo. Poxa vida. Eu tenho coisa ali que, sinceramente... Eu fico pensando comigo, viu, Alan? É, esse negócio de HD e tal, né? Eu já pensei até em comprar um pouco de espaço no Google Drive, de medo que eu tenho de perder as coisas, né? Que tem certos filmes que, cara, se tu não tem o filme no teu HD, ele pode estar perdido para sempre, porque tem uns torrents que já morreram. Era. Ninguém mais faz o upload deles, né? Agora, sabe como é que eu tenho feito? Eu tenho feito quando eu posso, porque, obviamente, a gente está falando do exterior e aquele OkRu, ele é muito mais permissivo, né? Ele permite que você faça upload de filmes e séries. Então, coisas que eu não quero perder de jeito nenhum, eu coloco no OkRu. Às vezes tem um filme que você tem que ir naquele site Hayley Lust, porque aí você pega a legenda, tem que traduzir legenda e tudo, aí eu vou e coloco no OkRu. É uma das maneiras que eu tenho feito para não perder, viu? Porque eu tenho muito medo e a discussão é séria, viu, Alan? Porque tá todo mundo hoje em dia só assinando streaming. O que é uma coisa ótima, prática. Se você tem grana, sim, você vai lá, assina 3, 4, 5 streamings, né? E tal, mas, poxa, você... É, se o streaming sai do streaming e não tem mídia física, adeus, acabou. Você não consegue mais localizar o filme, né? Então... Não, aquilo tá, se perdeu. Aquilo ali perdeu, tá perdido. Ô, Valdir, um abraço, cara. Um abraço. Obrigado, Valdir, por ter marcado um tempo aqui. É, tem certos filmes que eu tenho guardados que são VHS hip, que são DVD hips, que simplesmente não existem. Simplesmente, assim, não for, eles saíram em VHS, aí alguns saíram em DVD e muitos não saíram em Blu-ray, não saíram em nada. Por muitos anos eu fiquei com aquele filme Do Além, do Stuart Gordon. Sim. Baseado lá na história do Lovecraft, o Do Além, ele não existia uma versão de alta qualidade, só existia a versão que passou na TV, alguém ripou, quando passou na TV gringa, e só existia aquela versão em 720, não era nem 1080, era 720. Uhum. Porque na época... Então, alguém pegou a qualidade da transmissão da TV, um cara muito bom de onda, ripou aquele negócio, sabe-se lá como ele fez aquilo, e botou na internet. Meu, aí depois saiu o Blu-ray. Hoje. Tem um filme, tem uma história famosa, tem dois casos, ó, dos que eu conheço, hein? Tem o filme do Jodorowsky, que é a Montanha Sagrada. Eu sou muito fã desse diretor, ele é muito louco, é muito interessante. Os filmes dele. Eu tenho esse filme em algum lugar, eu tenho esse filme guardado em algum lugar. Não, e a Montanha Sagrada, ele ficou perdido por mais de 30 anos. Por quê? Porque o Jodorowsky tinha um produtor, um cara que financiou o filme, entendeu? Ele teve uma briga com o cara pegou, segurou o filme, e tipo, ficou 30 anos com o filme, sem poder distribuir, sem poder fazer nada. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu fazer as pazes com o cara antes do cara morrer. E aí o filme foi devolvido pro Jodorowsky, remasterizado e tal. Mas você entende? Ele estava na mão de uma pessoa. O filme podia estar perdido, né? Agora que o filme de Jodorowsky está em todas as plataformas possíveis, imagináveis, né? Mas quando um filme se perde, é uma coisa muito triste. Muito triste. Sim. Às vezes você tem um filme importantíssimo dentro da carreira da pessoa. Os filmes do Jodorowsky têm uma história de muito sofrimento para produzir os filmes, porque ele sempre trabalhou com pouca grana, na base do jeitinho, né? Então é um cineasta importantíssimo. O Jodorowsky é um cara roteirista de... Né? Ele é conhecido para quem gosta de quadrinhos, tu sabe, né, Alan? Inclusive, muitas coisas fodas roteirizadas por ele, mas ele é um cineasta também. Então, você vê que quando se perde, é triste, cara. Então, por isso que tem valor o trabalho de você fazer o piloto de alguma coisa. Isso vai muito para além, é uma discussão para além da pirataria. Só que as pessoas não querem conversar sobre isso. A real é que vai salvar produções. Enquanto tiver gente boa fazendo esse trabalho especificamente, vai salvar, entendeu? Eu vou te falar que no Emule, muitas coisas que você não encontra lugar nenhum, às vezes é no Emule. Eu tenho Emule instalado no meu PC, porque no ED2K tem alguém que vai ter generosidade. Nem que seja com áudio em espanhol, não importa. Eu já cansei de ver filme japonês com áudio em espanhol e legenda em inglês, entendeu? Por aí. Então você consegue ter acesso ao filme. Ainda mais se você é de blog, que nem a gente é, blog de pesquisa. Aí danou-se, você tem que ir atrás de alguma maneira. Entendeu? Cada pesquisa e cada ano que a gente faz esse Halloween, e o Alan sabe, né? A gente faz um Halloween todo ano e escolhe uma região do mundo. O ano passado foi Sudeste Asiático. Desse ano a gente vai falar sobre continente africano, falar de Nollywood, de repente. Então você vai ter pesquisa. Aí, rapaz, vai ter que ir atrás da maneira que conseguir. Quem fala que faz pesquisa cinematográfica, mas não faz download de fontes desconhecidas, vamos colocar assim, tá mentindo. E isso também é feio. Entendeu? É por isso que eu sempre, nesse ponto, eu sempre fui muito digna. Eu falo, não. O cinema tem que ter acesso da maneira que for possível. É possível de você acessar de maneiras legais? Acesse. Pague, sim, pague sempre. Mas se você não consegue, meu filho, poça na peruca, vai atrás. Entendeu? Que o cinema tem que dar um jeito. Conhecimento vem na frente do capitalismo. É o conhecimento. Ele tem que chegar antes. O capitalismo não pode estar na frente do conhecimento, né? O jeito de ganhar a grana. Por quê? Porque o que acontece? O filme não interessa mais para a plataforma de streaming? Eles vão e tiram o filme. Aí você quer assistir? Procure. Como é que você vai assistir? Você vai o quê? Na Blockbuster? Que Blockbuster? Não existe? você vai no que na locadora de DVD? Que locadora de DVD? Não tem. Que não existe então, mais. Então, o pessoal que faz crítica cinematográfica é um debate muito importante de como se preservar e resgatar esses patrimônios. Porque nem tudo é o governo coloca enquanto material que eles acham que tem que preservar. Tem coisas que somem. Vocês sabem que até, você lembra que a Cinemateca pegou fogo. Às vezes até o que está preservado pode estar suscetível às intempéries e pega fogo. Então, vamos dar todo o valor à pessoa que se preocupa em preservar. Né? Isso é muito importante, né? Então, é um assunto muito bom, né? E daria com certeza um ótimo podcast. Dá para falar. Isso, assim, a gente tem uma visão, e é uma visão bem pequena do que a gente procura na internet e acha obras de cineastas. Vamos falar, sei lá, da Índia. Uhum. Porque é fácil. É fácil. Assim, o cinema Bollywood ou o que quer que seja vindo de lá, tem um. Hoje em dia tem um nicho de fãs de fora da Índia. Tem uma galera que quer ver, que gostaria que outro amigo assistisse. E simplesmente você vai na Índia ver o filme no cinema, você não vê, né? Simplesmente não tem como. Não tem lá como. Mas tem uma produção cinematográfica bem forte, né? Tem produtoras, tem indústria boa, né, lá, né? E volumosa, né? Assim, a gente vê literalmente a ponta do iceberg da produção. Assim, a gente não vê produção underground da Índia. Nossa, quando a gente foi gravar, Alan, é que, né, o background disso, né, os bastidores, né, quando a gente foi falar do cinema do Sudeste Asiático, e foi interessante porque, pra quem sabe, a gente fala do terror, né, é de gênero. Cara, e o que é terror nas regiões, aí é mais interessante ainda, cara. Tem tipo o homem oleoso, que o terror é um cara todo coberto de óleo, entendeu? Que ataca as pessoas. Então, bicho, é muito interessante. É por isso que é interessante. Porque você fala, cara, o que dá medo nessa galera? Aí você vai ver que os caras têm mais tendência a fantasmas naquela região. E, cara, é por isso... Aí, claro que aí a pesquisa, ela trava, né? Quando tu não consegue chegar no filme. Aí você acaba descobrindo, às vezes, que tem um filme, você tem toda uma pesquisa sobre ele, mas ele em si, você não consegue chegar, né? Você não consegue assistir. Se a pessoa não botou no OkRu, porque o OkRu é maravilhoso como repositório, ou colocou no YouTube, né? Aí você não consegue acessar, né? E o... Você ouve... Esse negócio agora de fazer upload, né? É. Tá bem chato. Sim. Você consegue ler sites falando sobre... Já cansou de acontecer isso comigo. Eu olhar em sites... E eu tô falando de coisa mainstream, coisa fácil. Site gringo de terror falando de filme, aí você bota uma busca em qualquer lugar. É. Assim, vamos começar pelos que eu pago. Nada. Não tem. Aí você faz uma busca num outro alternativo. Nada. É. Também não tem. Aí você passa... Aí para os mais undergrounds possíveis, aí você às vezes acha, mas é muito às vezes. Tem filme que eu tenho uma lista escrita à mão, que está num caderno ali embaixo, de tempos em tempos eu buscar para ver se lançaram alguma versão. Aí tem umas plataformas tipo Mubi, né, hoje em dia, né? E até que tem alguma coisa, mas a Mubi brasileira não tem um acervo tão grande quanto a estrangeira, viu? Já percebi isso aí também. Existem tentativas também, tipo a Darkflix, acho que é isso? Darkflix, né? Porque hoje em dia também tu paga uma graninha, né? Pra poder... É, no começo era de grátis, aí depois começou a pagar. Eu... Não sei se vale a pena pagar. Eu não sei, porque eu teria que dar uma olhada no catálogo. Não faz sentido, assim, né? Eu olhar o catálogo antes para ver se vale a pena pagar, mas... Eu acho legal, é um trabalho de alguém, claro, para você reunir um... Né, você ter uma maneira intuitiva, né, de ter um site desse tamanho. Claro que gera trabalho, tem aquele negócio de velocidade de acesso, né? Tem muita gente acessando... Eu só não tô pagando na Darkflix porque eu também tenho meu próprio repositório aqui, né? Então, isso é mais pela facilidade, né? As pessoas acham que é mais fácil. Por exemplo, tu quer assistir aquela série lá que tem duas temporadas, o Masters of Horror, tem na Darkflix, né? Então, isso é legal, isso é legal. Mas eu tenho aqui meu material, né? É mais para quem não tá querendo investir que nem a gente investe em HD, né? Ter vários HDs, né? Que nem o Douglas tem, eu tenho, tu tem. Aí a gente fica cheio de material. Sabe o que a gente tem muito aqui em casa? DVD. Muito. DVD. Pra cacete. Aqui em casa. A gente nem sabe o que fazer com a quantidade de DVD que tem aqui. Né? Então... DVD, eu não sei mais nem onde botar. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui. Você tá falando da gaveta de HD? Deixa eu tirar uma foto aqui. Vai ser uma foto engraçada. Eu vou te mandar... Porque para você poder ver com a qualidade... Eu até deveria ter feito isso com a... Uma foto da parada lá da revista. Deixa eu te mandar aqui. É. Aqui. Vou tentar mostrar aqui na câmera. Eu te mandei. Vou tentar mostrar aqui na câmera. Gaveta que eu tenho lotada de HD. Caraca, malandro! E pra preservar isso daí, pra não pegar mofo nem nada, porque essas porra pegam mofo, né? Então, né? Tem que estar em ambiente controlado, né? Caraca, parabéns! Parabéns! Agora você olha o tamanho dos HDs. Esse verde aqui da esquerda, 4 tera. O outro verde ali da direita, 8 tera. Ah, meu. Quantos tera eu tenho de HD aí? É por isso que eu penso assim, cara. Aí acontece alguma coisa... Dá vontade de chorar, né, meu? Às vezes é mais fácil a gente tentar investir alguma coisa na nuvem, né? Que o pessoal tá colocando na nuvem, né? Pra poder tentar salvar essas produções, né? Eu já conversei com um amigo sobre a possibilidade de montar um servidor. É boa ideia, hein? Servidor meu. Então, servidor, se eu quisesse dar acesso externo, eu dar. Se eu não quisesse, ele ser... Só para mim mesmo. A gente estava olhando, aí você consegue montar um servidor com 5. São 5 ou 6. É um número ímpar de HDs. Eu acho que são 5. São 5 HDs. Aí você bota 5 HDs de 8 teras. 8816, 16, 16, 32, 40 teras, né? Certo. 40 teras. Dá pra... É, dá pra fazer o upload bastante coisa. Tu ter uma internet dá pra rápida, guardar. Né? Não, seria pra guardar. Guardar mesmo. É, conteúdo. Né? Tudo isso que eu tenho separado num lugar só. Sim, sim, sim. Guardar tudo num lugar. Ah, rapaz, deixa eu ver. É um. Jader, qual o teu filme preferido do Scorsese? Aí, ó. Pegou, hein? Caraca, velho. Scorsese? Taxi Driver? Cabo do Medo? Tem muita coisa boa do homem, né? Esse daí é outro cinéfilo. Caraca. Ah, velho, eu vou de Taxi Driver. Eu vou de Taxi Driver. Eu acho que Taxi Driver é o filme que eu mais gosto do Scorsese. Ah, Cabo do Medo é um filmaço também. Os dois são com De Niro, então. É verdade. É por isso que, Jader, é por isso que você pensou em Taxi Driver e de repente pensou em Cabo do Medo. Porque os dois são com De Niro e as performances do De Niro nos dois... É, deixa eu ver. Tem aquele que é baseado no Infernal Affairs, né? Os Infiltrados. O The Também Parker, os Infiltrados. Que tem aquela música maravilhosa. Sim. Sim, os Infiltrados também. Gangues de Nova York. Não, é Gangues de Nova York, já não é mais tão. Ah, eu gosto. É, mais ou menos. Não, mas assim, não, é filmaço. Mas assim, os melhores do Scorsese. Ah, eu acho. Ilha do Medo é ótimo também. Ilha do Medo? É o chuteirão. Ilha do Medo. Ilha do Medo. Os bons companheiros, é bom. Nossa, é um clássico, né? É difícil. Topzera da balada. Os bons companheiros. Irishman, bom também. Gosto. Cara, Scorsese é igual falar qual o filme melhor, qual o seu filme preferido do Kubrick. Aí todo mundo vai 2001, aí o, sei lá, o Iluminado. Pô, mas o Kubrick, velho, tem um monte de filme, Laranja Mecânica. Pô, se tu não falar de Laranja Mecânica também, é difícil escolher. Claro que todo mundo tem um filme preferido, né? É verdade. Todo mundo tem um filme preferido do seu diretor. Eu vou te dizer que Laranja Mecânica provavelmente é o meu filme favorito do Kubrick. Ah, eu gosto do Laranja Mecânica. Do Iluminado. Eu gosto bastante do Iluminado. Também, pô. Também é um filmaço. Sei lá, eu acho que é assim, meio... Eu não consigo escolher um também de nada. Assim, porque tem, não, tem tantos não dá. Filmes bons, né? Não dá. Todos são muito bons. Você para pra pensar, assim, são todos... Ah, qual é o seu filme favorito do David Lynch? Pô. Sei lá, velho. É tudo um monte de filme bom, pô. É outro, né? Que realmente... Pô, esse Duna novo. O Duna novo é do Villeneuve? Não. Quem é o Vila? Quem é o Duna novo? É o do Villeneuve, que eu tô muito ansiosa pela continuação, né? Também. Pô, eu gostei pra caramba dessa versão do Duna. Eu gosto falando no Lynch, eu gosto. Eu assisti a versão do Duna do Lynch no cinema. Sting, novão, sem camisa pra cima e pra baixo. No cinema? Aquele... Na época? Eu vi no cinema. Eu vi no cinema, pô. Vi eu, meu pai e minha mãe. Da na hora. Época, eu vi aquilo no cinema. Ah, sim, que legal, que lembrança boa, né? É, eu vi no cinema. Aí Sting sem camisa pra cima e pra baixo, aquele Barão Harkonnen terrível, flutuando igual um balão pra cima e pra baixo. Aquele cara que fazia ponta nos filmes do... Esse Duna aí foi aquele que aborreceu muito Jodorowsky, né? Você, pra quem conhece a história, Jodorowsky ia fazer Duna, né? Só que ia ser uma produção imensa, mas com Orson Welles, assim. A história... Assistam o documentário. É Duna do Jodorowsky, que ele vai contar toda a história. O artbook do troço é absurdamente maneiro, cara. O artbook daquele Duna. Mas eu gosto muito desse Duna do Villeneuve também. Não sabia que você gostava. Não, sim. Que bom saber. Duna do Villeneuve é filmaço, pô. Filmaço. Eu já achei... assisti umas 8 vezes, Alan. Eu vou falar a verdade. Eu vi uma vez, porque eu quero rever. Eu quero quando sair a segunda parte, eu quero fazer o filmão. Eu quero ver a parte 1 e parte 2. Eu fico revendo esse filme. Eu fico obcecada com esse filme. Sabe por quê? Porque essa atriz, a do Duna, eu esqueci o nome dela. Eu sou obcecada por essa mulher, cara. Sabe? Ela tá até no filme lá. A do chapéu? Do chapéu? O pessoal vai achar que a gente é doido, né? Essa continuação do Iluminado aí, o Dr. Sono. Ai, caramba, não lembro o nome dela. Mas assim, mas eu sou obcecado por essa atriz, eu adoro ela. Ô, dona bonita. Ela é bonita, cara. Mas ela é muito maravilhosa, cara. E ela fazendo a mãe do menino, do Duna, cara, ela tá demais, meu. Com aquele negócio da voz, né? Ela é daquela religião, tem aquela parada da voz de comando. Pô, é muito legal. Sem comentários. O Jader tá falando da trilha sonora do Hans Zimmer. Pô, mas o Zimmer, né, velho? Hans Zimmer. É. Hans Zimmer me fez gostar do Homem de Aço. Ô, Alan, eu vou ter que vazar, vou ter que ir nessa. Desculpa aí, Jader, e quem tá no chat, porque eu vou ter que resolver uma parada aqui que apareceu aqui pra resolver. Não, sem problema. Quanto tempo a gente ficou, gente? Já estamos mais de duas horas aqui conversando, né? Mas eu... 2 horas e meia. Eu adorei. Ó, eu quero tentar fazer isso mais vezes, de repente até com vídeo, porque o Alan vai me ensinar a sei lá, organizar esse meu canal bagunçado aí, fazer o canal no Twitch, né? Quem sabe a gente faz até retransmissão, né? Bota no YouTube, não sei. Vamos ver aí como é que faz essas paradas. Mas, cara, foi um papo maravilhoso. Que pena que isso daí não gera um podcast. Daria um ótimo podcast se o áudio estivesse bom. Eu faria virar um podcast, com certeza. O áudio eu vou saber quando eu acabar de testar, mas se você achar que dá, faz um recorte, pega uns pedaços. Ah, se tu quiser. E pode utilizar. Posso tentar utilizar sim. Se você não se importar, adorei o papo. Que pena que a minha voz deu uns ruins aí e a internet do nada caiu, né? A gente paga a internet caro, a internet cai, meu. Dá licença, né? Tá bom, mas Alan, meu amigo, olha, foi um prazer conversar contigo, tá? Eu vou resolver umas paradinhas aqui, acabou, o Marco chegou agora aqui também, tem que resolver os negócios. E a gente vai se falando, viu? Eu vou me organizar toda aqui, amanhã eu tenho gravação. Mas o resto, pro resto da semana, se eu tiver livre, tu quiser conversar outro dia, a gente bate papo também. Tá certo? Não, beleza. Beleza, manda um abraço aí. Sempre ótimo conversar contigo. E deixar um beijo para todo mundo que tá acompanhando aqui no chat, gente. Obrigada por escutar o nosso bate-papo. Às vezes, né, falando uma coisa ou outra e mudando de assunto. Isso é tão bom, né? Fica um papo bem relax, né? Se a gente fosse falar mesmo tudo que tinha para falar, tinha podcast, a gravação acabava 3 da manhã, né? Porque quando a gente começa, aí vai puxando outro assunto, puxa outro, a gente não acaba nunca, não, porque a gente tem muita bagagem para falar, viu? Mas um abração para ti, meu amigo. Eu vou nessa, então. Aqui, não sei, acho que é só desligar o navegador que já sai, né? Normalmente. Aqui, né? Você pode... depois, se você quiser, mostra pro Marcos. Depois é só você encerrar a chamada do Discord que... Tá tudo certo. Ah, então beleza. Então eu vou, não sei, encerrar a chamada. é só você finalizar mesmo a chamada, que é o seu áudio corta e depois, se você quiser, você bota para Marcos assistir. Eu vou colocar e ele vai assistir, pode deixar. Tá certo? Manda para ele se acostumando, para ver como é que é mais ou menos o esquema aqui. Manda um abraço para ele. Beleza, eu mando sim, meu amigo. Se cuidem, um beijão e boa noite para vocês, tá? Obrigado, Jader. Um abraço. Tchau. Ô, Jader, cara, eu tô na mesma vibe pela segunda parte, cara. Tô na mesma vibe. Eu quero assistir, de preferência, IMAX. Só que, pô, onde eu moro não tem IMAX por perto. Eu vou ter que ir bem longe se eu quiser assistir assim. E eu acho que provavelmente só vai ter dublado. Aí eu já passo. Eu posso até assistir o filme dublado depois, mas a primeira vez eu não vou assistir dublado. Não vou assistir de jeito nenhum. A primeira coisa que vai se perder é o das vibrações. Vai embora na hora. Dublou, já era. Ah, não tem comparação. Eu não estou falando que a dublagem brasileira tem algum problema. Pelo contrário, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Dubladores aqui, eles tiram onda. Eles viram o personagem, cara. Tu sabe como é que funciona aqui. Você não consegue separar, sei lá, o dublador do Sylvester Stallone, o dublador do Arnold Schwarzenegger, o dublador do Bruce Willis, o dublador do Goku, o dublador do... Sabe? Vira, o cara assume o dublador do Ed Murphy. A gente se reconhece na hora. Ah, o cara que dublava tal personagem. Não é como lá fora. Lá fora tem o cara quando é o dublador de animação. Pô, de dublador do Jim Carrey. Quando o cara dubla animação, beleza. Tipo até o que morreu outro dia desse, que era o dublador do Batman, né? Do dublador oficial. Era a voz oficial do Batman. Nós tínhamos, mas, pô, se você parar pra lembrar da voz do Batman do Brasil, né? O Batman tinha um vozeirão. Solidão! Cara, era do Márcio Garcia, né? Pô, o cara tirava onda também. Nós temos o como é que é o nome dele? Guilherme Briggs. Pô, também tira onda. Dublando Superman. E quem mais ele dublar? O Super-Homem. Superman é coisa de quem começou a ler quadrinho ontem. Dublador do Super-Homem. Pô, aquela turma que dublava a Liga da Justiça, o desenho da Liga da Justiça e da Liga da Justiça Sem Limites, cara, todas as vozes ali pra mim são icônicas. Todas as vozes ali são icônicas. Voz da Mulher Maravilha, a voz do Lanterna, a voz do Flash. Do Batman e do Super-Homem nem precisa falar. Ali era a nata. Ali era, só tinha top. Só dublador top. Eu já assisti aqueles episódios com áudio original, quando eu comprei os DVDs. Pô, mas não chega nem perto, né? De assistir ele com áudio dublado. Não chega nem perto, cara. É muito melhor com áudio dublado. Muito melhor. Genial mesmo, genial. É o Kevin. Kevin também tava bem doente, né? Bem ferrado. Mas ainda deixou um legado aí. Deixou um legado grande. Por muitos anos ele vai ser dublador, a voz original do Batman. É muito legal esse trabalho. Será que o Márcio Garcia, dublador do Super-Homem? Cara, eu acabei de falar o cara. O Guilherme Briggs, Márcio Garcia. O Guilherme Briggs estava enrolado aí nessa polêmica. Ele, aliás, ele não estava enrolado. Enrolaram ele, né? Na polêmica aí de dublagem. Acho que foi do Chainsaw Man, né? Do Motosserra. Mas aí, cara, também tem um povo que... É, sim. Ele apareceu no... Na Batwoman, né? Ou foi no... Foi no arqueiro mesmo. Acho que foi na Batwoman, não foi na Batwoman? Eu acho que foi. Ah, eu realmente agora não lembro. Porque se foi, eu vi apenas... Foi na Batwoman? Ou foi um daqueles episódios... Sim, isso mesmo. Foi no crossover. Ele era o Batman de lá. Isso. É, eu não assistia Batwoman, mas eu sei que tinha uma ligação porque veio no pacote do Batwoman. Veio no pacotão Batwoman, que aquela série também... Série é deprimente. Triste. Os crossovers eram divertidos. Era uma adaptação bem livre, vamos dizer assim. Uma série que eu achei que foi, começou bem, e eu também não sei como é que acabou, porque eu não vejo mais, foi o do Jovens Titãs. Eu gostei do começo, achei legal, mas depois gostei do começo. Como ficou depois, eu não faço ideia. Eu parei de ver. Eu vi até... quando o Superboy apareceu? Talvez? Não. Não, realmente eu não lembro. Já tem muito tempo. Ah, Demolidor? Demolidor, quando eu vi... não sei por que eu também fui ver aquela bodega. Quando eu assisti She-Hulk. Mulher-Hulk. Assisti Mulher-Hulk, velho. Eu assisti por causa do Demolidor. Eu pensei que ele ia aparecer em todos os episódios. E foi assim que meio que foi vendido, né? Porque mostrou ela e mostrou o Demolidor. Eu falei, pô, legal. Demolidor vai aparecer em todo. Demolidor é advogado também. Então, legal. Matt Murdock. O cara foi aparecer lá depois do sei lá de... cara, que série horrorosa, velho. Que série terrível, cara. É. Um monte de gente nem fazendo ideia de quem era. Aí eu assim, aí. Show. Pegou o tijolo. Pá! Falei, show. Cara. Eu não sei não, cara. Eu acho que não vai render futuro. É. Eu acho que não vai dar futuro a... a série nova do Demolidor fora da Netflix, numa pegada Mulher-Hulk, não. Sinceramente, eu não vejo futuro, não. E aquele negócio foi bem ruinzinho, bem fraco. Mas bem fraco mesmo. Nada naquela série foi legal. É. Pô, a primeira temporada, pegada Frank Miller total ali, pano amarrado na cara. Trocação de soco em corredor. Pô, muito bom, cara. É o conflito dele, né? Pô, os personagens secundários, muito bons. Personagens secundários, muito bons. Todo mundo ali. Todo mundo. A série, as três primeiras temporadas. As três temporadas do Demolidor são legais. São legais. Tem que ser. Eu gostei um pouco menos. A Netflix fez aqueles Vingadores quarto escalão, né? Fez aquele Vingadores quarto escalão. Juntou, fez uma série de um. Pelo menos eles fizeram a série. As séries direito, né? Eles fizeram. O Punho de Ferro fez a Jessica Jones, fez o Demolidor, fez o Luke Cage, mas pelo menos assim, tem uma coerência. A série dos Defensores é ruim, mas é coerente. Foi feito. É legal. Eu não vou falar, nossa, é a pior coisa. Não. Essas séries da Marvel é Hulk. Gavião Arqueiro. Nossa, são bem inferiores, na minha opinião. São bem inferiores àquelas séries. Principalmente a do Demolidor. Juntando essas todas, não dá a série do Demolidor. E tu sabe, porque tu gosta. Sabe que juntando essas séries todas da Marvel, dá não. Eu gosto. Cara, a Jessica Jones. Jessica Jones, velho. O cara tem que ler quadrinho pra saber quem é Jessica Jones. Punho de Ferro, mesma coisa. Luke Cage, mesma coisa. Já o Demolidor, já teve o filme com Ben Affleck. Que é uma bomba, mas a roupa é maneira pra caramba. Ben Affleck tava maneiro. Como o Demolidor, não como o Matt Murdock. O Demolidor o pessoal já sabia. Por acaso, aquele uniforme daquele Demolidor é muito maneiro do filme do Ben Affleck. E da Elektra também, né? Ele também aparece na Elektra. Que é aquele filme da Elektra. Uau! Aquele é ruim demais. Então a versão... Aquele filme ali é tão nível... sei lá... Lanterna Verde... quanto... nossa. Apesar que eu gosto do filme do Lanterna Verde. É ruim, mas eu gosto. Eu acho divertido. É acelerado, conta a história meio que direitinho. Ruim, mas direitinho. Os personagens são bem... bem representados. Sinestro. É interessante. Não é tão jogado quanto as pessoas querem parecer fazer, não. Ah, é o pior filme do universo. Não. É o pior filme da DC. Nem de longe. Filme da DC aí, Mulher-Gato. Os outros filmes aí que dá vontade de quebrar o DVD quando assiste um negócio daquele. Blu-ray, o que quer que seja. É, cara, pra mim a tristeza ou alegria, eu vi essas bodegas tudo no cinema, cara. Eu comecei com o Batman de 89, vi no cinema, Batman e Robin, como é que é? Batman, segundo filme que eu não me lembro agora, como é que é o nome, vi também, eu vi todos, vi com o Val Kilmer, vi com o maluco aí do Plantão Médico, que eu esqueci o nome agora, George Clooney, e eu vi todos. Eu vejo uma galera, Schumacher, é o Batman Robin do Schumacher. Eu vejo uma galera reclamando aí de filme agora, que descer isso, descer aquilo, Marvel isso, Marvel aquilo. Pô, eu vou perguntar pro cara que filme que o cara viu no cinema, o cara, mas eu vi. Mas tu viu os outros filmes, pelo menos, pra poder falar que é ruim, o que é bom, pelo menos pra tu ter uma base? O cara, aí joga aquelas conversas fora, é complicado. Complicado. Eu já nem discuto mais de filme de quadrinho. Se eu percebo que o cara não pelo menos não tem bom humor. Se tiver bom humor para discutir o filme, que fica nessa bobagem de como é que é? A DC tem que ser sombria e a Marvel é colorido. Velho, a DC tem que fazer roteiro bom e a Marvel tem que fazer roteiro bom. A trilogia do Nolan, o segundo filme, apesar de ser aclamado pra caramba, tem uma coisa que eu detesto, que eu odeio, que é filme que tem mais de um vilão, que é o caso de basicamente todos os filmes de super-herói. Difícil ter um filme com um vilão só. Muito difícil ter um filme com um vilão. Eu não sei qual o problema dessa gente. De fazer filme, de fazer roteiro. O cara não consegue escrever um roteiro. Tudo bem que no segundo filme do Nolan, pelo menos tem... isso aí... Se não vai acabar o mundo agora, vai acabar no próximo filme. Vai acabar... Tem uma ameaça nível nuclear. O negócio é nuclear. É aquele filme horroroso. Caraca, do Kirby. Meu cérebro bloqueou pra fora. Os Eternos. O cérebro quase bloqueou pra os Eternos pra fora. Nossa, aquele filme é muito ruim, cara. Nossa. Tem uns efeitos tão legais aquele filme. Pô. Thor Ragnarok é tão legal. Ragnarok é tão divertido. Bem que o Taika Waititi é cheio de onda. Fez esse outro Thor aí. Bom. Mas. Eu gosto do Ragnarok. O Ragnarok tem muitas cenas visualmente muito bonitas. O Love and Thunder é. Nossa, terrível. Ragnarok tem cenas que eu dava pausa assim. Eu ficava olhando. Na composição da cena, pô, as cenas das Valquírias, a cena do Hulk pulando pra dar um soco na cara do por lá, o Thor na ponte, na ponte do. Na Bifrost, tocando Led Zeppelin, pô, velho, show, show. As cenas do começo da história da Hela, muito legal, muito legal. Muito divertido mesmo. Já o segundo filme. Terceiro, na verdade. Terceiro filme, Love and Thunder. De falar que eu vi o filme bem desanimado, cara. Fui vendo. não me animava, mas mesmo assim fui vendo, até o filme acabou, eu falei, nossa, até que enfim. Ah, sim. Eu acho que o Thor Ragnarok e o Ultimato, não, o Endgame, são os que têm as composições mais bonitas mesmo de cena, cara. No Endgame, algumas cenas da batalha final são quadrinhos. Pega o frame assim, imprime e bota na parede. Tem coisa ali que ficou icônica e vai ficar na história do cinema pop mesmo, de como melhores cenas mais emocionantes, assim, mais pipoca que todo mundo pula dentro do cinema. É o Capitão América levantando o Mjolnir, cara, uma das cenas que eu acho mais legais é uma cena bem simples, que é quando ele tá lutando, já tá lutando com Thanos, já deu umas marretadas no Thanos, ele levanta o martelo assim e a câmera acompanha a subida do martelo e cai o raio. E ele vai e martela o raio assim. Aquela cena ali é quadrinesca, cara. Aquilo ali é quadrinho puro, aquilo ali. Ele é muito maneiro. E uma das melhores cenas também que eu acho é quando a galera tá toda correndo pra se encontrar, que o Homem-Formiga tá grandão lá atrás correndo. Pum! Um lentão assim, pô, aquilo ali é um pôster do Alex Ross, aquele negócio lá, cara. É muito maneiro. Ele ainda vai dar direto no queixo de um bagulho voador daquele. Ali tem cenas muito legais. Muito boas. Muito, muito boas. Assim, eu vejo aqueles determinados pedaços. É, exatamente. Tipo o Duna do Villeneuve. O Duna, velho. Parece que você está assistindo. Parece que são pedacinhos assim que são encaixados, mas todos os seus pedacinhos são bons. Parece que o cara gravou um pedacinho assim, aquela sequenciazinha boa. Pô, a montagem ali, aquele pedaço ali final, entra naquela questão assim. Eu assisti todos esses filmes, da DC, da Marvel, assisti tudo. Inclusive os antigos, porque eu sou das antigas, então eu vim vendo a evolução. Você não tem um momento desse nível em nenhum filme da DC. Tem. Liga da Justiça, em Liga da Justiça do Snyder. Não tem. Aquilo ali foi o clímax de juntar todo mundo na tela. Tudo bem que é uma junção de, sei lá, às vezes o cara aparece 2 segundos na tela. Mas o cara, tu sabe que o cara tá ali em algum lugar trocando soco com alguém. Eles conseguiram encaixar quase todo mundo. Assim, fazendo alguma coisa. Mas a cena que mais poderia ser parecida é a cena do Super-Homem voltando. É conhecer Howard the Duck. É quando você assiste o Guardiões da Galáxia, que você vê a cadela, a Laika, você vê o Howard, e você fica assim, pô, Howard, quem é esse pato bebendo ali? Eu assisti tudo. Howard eu assisti em VHS. Howard eu não vi no cinema, porque Howard era... A minha idade não permitia assistir. Alguma coisa assim. Ou eu não vi passar, não importa. Howard eu sei o que eu vi em VHS. A primeira vez. A primeira e talvez a última, que eu me lembro de ter visto esse filme uma vez só. Mas vi. É um daqueles easter eggs que, se você não... O cara olha um pato falando, não faz a menor ideia. E, realmente, eu não me lembro de nada assim na DC. Já, assim, filmes que fazem parte do universo, né? Já a trilogia do Nolan tem muita cena maneira. Principalmente era a música, cara. O que leva aquele filme é a música. Música do filmes do Nolan, aquela música que ela vai crescendo. Aquela música não tem como, né? Não tem como. A trilha sonora daquele filme é uns 40% daquele. Não vou dizer que é 60%, não. 40%. Apesar que 50%. Vou botar meio a meio. 50% é do Nolan, 50% é do Zimmer. No caso do Homem de Aço, 90% é o Zimmer e 10% é o Snyder. porque aquele filme tinha tudo para ter... Aquele filme do Homem de Aço tinha tudo para ser icônico. A época, os efeitos, o ator, tinha tudo para ser icônico. Ele resolveu seguir outro caminho. Aí entra naquela discussão do Super-Homem quebrando o pescoço do Zod. Aí eu vi um cara falando o que, que o Super-Homem faria. Um amigo meu falando. Pô, mas o que, que o Super-Homem faria? Cara, ele faria o que ele fez nos outros filmes. Ele botava o Zod na Zona Fantasma e largava ele pra lá. Faria a mesma coisa. Ah, mas é igual. É melhor do que o Super-Homem quebrar o pescoço de alguém. O Batman sempre falou que depois do primeiro era impossível controlar. No que o Super-Homem matou um cara, ele deixou de ser o Super-Homem clássico. Não é mais um Super-Homem. Aí ele virou o Homem de Aço mesmo. Não é mais. De maneira nenhuma o Super-Homem mataria o cara. A questão era botar, era dar um jeito de prender o Zod e dar ele pra Zona Fantasma, até pra voltar no futuro. Cara, não matar. Tinha mil soluções, mil jeitos. A luta foi muito legal. Assim, apesar de ter um corte esquisito naquela luta. Eu revi esse filme outro dia desse. Tem um corte tão esquisito naquela luta que eles estão assim, de repente o Super-Homem sai voando, atravessa um estacionamento e sai meio confuso. Parece que tá faltando um pedaço do filme ali. Pô. A linha divisória é o cara matar alguém, pô. Ele deixa de ser um super-herói, na minha opinião, né? Existem os heróis que... Heróis. Tipo, o Justiceiro. Mas o nome, olha o nome do cara, Justiceiro. Que ele é, um Justiceiro. É um herói. Super-herói. Demolidor. Demolidor tinha tudo pra mandar todo mundo pro além. Não. Deixa aleijado. Mas não mata. Quebra a coluna. Mas não mata. É porque também não foi de propósito que ele quebrou a coluna do mercenário. Foi sem querer. Injustice. Cara, eu gosto pra caramba de injustiça. Vamos chamar de injustiça. Eu gosto de injustiça. Por quê? Porque aí eles já levaram tudo pro lado... mas é exatamente isso. Deixa o cara aleijado, deixa o cara quebrado, mas não mata o cara. Não matou. O injustiça. Eles levaram pro extremo. Levam pro extremo. Começa com o Coringa matando todo mundo, né? Se você viu, você sabe do que eu tô falando. Começa aquela matança toda. Aí o troço vai, né, vai só aumentando. Daqui a pouco tá aquele assassinato generalizado. Mas uma coisa também que eu não sei se já... Eu sinceramente eu não lembro a época que saiu, eu não sei se foi antes ou foi depois. Começa do mesmo jeito, ele matando o Coringa. Coringa mata a Lois e o filho dele. E o Super-Homem perde a cabeça, faz o que o Batman sempre falou que ele nunca podia fazer, mata o Coringa, atravessa o Coringa com um soco, daqui a pouco estado totalitário. Ele conseguiu corromper o cara que o Batman botava fé que não ia. O Batman falou, não, que é isso, claro que não vai fazer isso não. O melhor que nós temos é ele. Subversão de expectativas. Expectativas subvertidas com sucesso. Discord. Não, meu velho, eu vou dar uma parada também. Eu te agradeço a companhia. Eu também já estou nessa brincadeira. Tem 3 horas e 3 minutos. Vou dar uma parada porque já são 11h20. Cara, eu que te agradeço. Tu quiser colar aí, eu vou fazer o... Na verdade, eu sempre faço jogando, né? Mas eu deu pra perceber que o papo de cinema, quadrinho, animação e tudo rende. Eu vou tentar juntar uma galerinha pelo Discord. Se tu quiser uma hora entrar também pra participar, é Mickey. Participa, fala. Aqui não tem... Tem restrição. Opa! Agora que viu, Biel, agora obrigado pela... Eu ainda tô começando, tem falta... Jader LK está seguindo. Ainda falta eu... Essa voz dessa mulher é muito engraçada. Falta eu conseguir fazer... parceria, né? Aí dá pra brincar melhor no, na Twitch. Meu amigo, eu te agradeço muito a companhia. Se quiser colar aí, cola. Um abraço. Abraço que tem que dar uma descansada. Até a próxima. Jader LK está seguindo.